Olá, e seja bem-vindo novamente aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E a gente voltou aqui ao formato um pouquinho mais casual de fazer podcast aqui. A gente não tá fazendo dessa vez através de uma live, por motivos excepcionais. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Primeiro eu vou aqui apresentar os nossos amiguchos. Temos aqui primeiro o Matheus Cross. E aí, faz muito tempo que a gente não faz um podcast sem poder ouvir as músicas. Exatamente. Desacostumo. E temos aqui também o Bruno Assis. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Agora sim, é isso aí, mano. Então, por que que a gente voltou aqui pra fazer um cast, um modo um pouco mais regular aqui de fazer podcast? Tivemos porque a gente pode. Porque a gente pode, primeiro porque a gente pode. Segundo, né? Segundo, que aconteceu uma coisa meio, né, às pressas, né, mas a gente se empolgou aqui pra poder fazer um cast meio na emergência, porque temos aqui revelações bombásticas. Temos aqui, temos aqui, tipo, ao vivo, né, é tipo, como é que é, aqueles, denúncia, tá ligado? Denúncia aqui. Toca o tema do plantão aí, do Gugu. Enfim, acontece que essa semana tá rolando. Tá rolando não, né? Essa altura do campeonato, quando esse podcast sair, você sabe muito bem que a BGS já se encerrou, né? Aconteceu agora nesse último. Não no último final de semana, né? Entre quarta-feira e o domingo dessa última semana, rolou a BGS 2018. Essa última semana qual? Porque se o cara estiver ouvindo em 2020. Ah, mas aí é azar, né? Aí é azar, né? Porque se o cara estiver ouvindo em 2020, ele não precisa nem tá ouvindo esse cast, eu acho, né? Talvez só pra ter uma repescada aí de algumas coisas. Mas enfim, o que acontece? Na BGS 2018, a Nintendo esteve presente. Até dando uns patrocínios lá em alguma coisa ou outra, né? Pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu andei lendo. E eles aparentemente levaram a demo do Pokémon Let's Go pra lá. E ficaram na maciota. Até porque quem não sabe, a Nintendo faz jogos, gente. A Nintendo faz jogos. Então a Nintendo aparentemente ela levou lá os seus. Provavelmente a gente não chegou a conversar ainda muito sobre isso. O Bruno ele foi lá no evento, ele esteve presente e pôde, né, tocar no Pokémon Let's Go, na demo do jogo. E a gente não sabe de nada, basicamente nada. A gente tem até muita coisa aqui pra questionar o Bruno sobre isso e sobre como que foi lá, né? Com a Pokéball Plus. Ah, sim, eles estavam testando com a Pokéball Plus, né? Certo. Então, é isso aí. E dúvidas aqui surgem, né? Tipo, coisas que a gente gostaria de saber, como que foi, o que a Nintendo realmente levou pra lá, enfim. Isso tudo a gente vai discutir no próximo bloco. A gente tá fazendo aqui uma introduçãozinha muito marota. E vamos pra lá. Vamos lá, Pokémon Let's Go. Vamos descobrir um pouco mais sobre o jogo, ou não, né? Porque às vezes pode ser tudo. Às vezes você já sabe tudo do jogo. E é isso aí. Mas pelo menos é uma experiência aqui pra gente. Você tá jogando e a gente tá aqui falando e você tá jogando aí nesse exato momento. Exatamente, às vezes já saiu o jogo pra você aí e você já tá jogando. Às vezes a gente já tá no jogo. Às vezes a gente já jogou também, né? Porque, enfim, whatever, né? Mas neste exato momento é novidade. Então, roda a vinheta aí pra gente entrar nas discussões sobre a demo de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Muito bem, meu amigo Bruno. É hora de desembuchar. Conte-nos. Que nem o Faustão, tá ligado? Exatamente. É mais do que nunca. Agora é a hora, bicho. De desembuchar. Conte-nos, como foi, primeiro, como que foi conseguir entrar lá, tá ligado? Porque realmente era um negócio mais fechado pra imprensa. Como que era esse negócio aí? Explica pra gente como é que foi esse rolê. Sim, vamos, já que o cast é mais do que datado, ele já começa datado por si só, vamos datar ele ainda mais. Perfeito. A gente tá conversando sábado à noite, ainda durante a BGS. Sábado à noite, perfeito. Isso, e pra contar a história eu preciso de ambientar exatamente o ponto. Por quê? Ontem, sexta-feira à tarde, estava eu no meio da BGS, saindo de um amigo meu chamado Nicolas Kari. Exatamente. E aí o cara, poxa cara, você viu que tá tendo o Pokémon Let's Go aí pela BGS? É, eu sei que você tá aí, não acho, né? Acho que você tá aí, então dá uma passada, vê, festa, pra gente conversar sobre. Eu passei na frente do stand da Nintendo, tanto que o stand é Nintendo Cosplay Zone, só tava tendo concurso de cosplay. Perfeito, perfeito. Pra conversar. Esse é o momento que você ficou parado por mais tempo só observando as mulheres. As beldadas. As cheirosas. Sacanagem. As cheirosas. As cremosas. As cremosas. Mas eu nem queria ver um concurso de cosplay, porque, né, enfim, tem que andar na feira. Claro, claro. Além disso, tinha o Charles Millet lá praticamente, sei lá, mano, os caras fizeram uma estátua dele lá, fizeram se mexer, um androide, e o cara tava lá quase todos os dias dando autógrafo pra todo mundo por 15 mil horas, sabe, uma fila enorme. Quem? Qual que era o, qual que era o personagem? Eu não entendi quem que era que tava lá. Tá, desculpa, o Charles Millet é o dublador do Mario. Ah, tá, o Charles Marnet, tá. Todo mundo. Entendi, é que eu não tinha entendido isso, perdão, enfim, prossiga aí. Millet ou é Martinet? É real. Acho que é Martinet, mas enfim, Marinet, Martinet, eu não lembro. Ah, it's a me, Mario! É isso aí. Mas esse não é o ponto da conversa. Vamos voltar, claro, pro rumo. Eu nomei a Lua, que, enfim, eu tô cobrindo justamente a BGS através deles, né? Foi por eles que consegui o passe, por eles que eu tô lá pra produzir conteúdo pra galera. Perfeito. Pro povo. Aliás, vou voltar aqui um tempo antes. Ontem, quando eu cheguei na feira, a galera chegou pra mim e falou: poxa, e pra vocês, vocês têm que estar ali embaixo, em tal lugar, amanhã, 7 horas, amanhã no caso hoje, né? 7 horas da noite, que tem um negócio que vai rolar muito foda. E, uhum, e aí o cara virou pra mim: não, conhecendo você do jeito que eu te conheço, cara, você vai gostar muito. Algumas coisas diferentes. Tá falando, tá ligado? Sei lá, eu vou ganhar o Nintendo, sei lá, qualquer coisa assim. PlayStation. É, exato. Beleza, passou. E aí, tipo, a galera ficava: não, mas você vai gostar, hein? Eu: tá bom, mano, chega, para com o hype. Não, mas você vai gostar, hein? Sabe, ficava assistindo assim. Uhum. Eles já sabiam qual era, né? Claro, né? Eu tentando anular, falando: mano, essa galera tá zoeira, às vezes vai ser um negócio daorinha, mas não vai ser nada demais. Vai ser tipo um passagem de queijo com caldo de cana. Com cogumelos. Não que eu não fosse gostar, mas, né, não precisa de hype tudo. Exatamente. Na hora que o Nicolas mandou mensagem, eu virei pra galera e falei: gente, no jogo, tanto se tem Pokémon Let's Go no stand da Nintendo. Aí um dos caras que tava jogando hype pra cima de mim, ele falou: não. Nada a ver, né, mano? Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Não, é que assim, ele se sinta muito bem, porque na verdade ele não mentiu. Porque eu falei: no stand da Nintendo tem algumas coisas. Então. Porque eu passei lá e não vi. Aí ele falou: não, mano, no stand da Nintendo não tem nada, não, é só cosplay. Você vê, né, como o jornalista é filho da puta, né, mano? Ele não mente, ele omite a verdade, é diferente. É isso que, essa que é a grande questão da vida. Enfim. E assim, né, vida que segue. E aí depois de um tempo eu entrei no Instagram, um dos carinhas aí que produzem vídeos relacionados a Pokémon, eu vi que ele tinha postado: ô, mano, fulaninho aqui, obrigado a ele por ter nos dado a oportunidade de ter testado Pokémon Let's Go. Eu falei: não, calma aí, essa porra tá aqui, velho. Tá aqui, tô sabendo já, tô sabendo que tá aqui. Aí eu já não, fui no grupinho lá do Meia Lua e falei: ô, galera, se vira aí, mano. Tem Pokémon Let's Go aqui, mano. Se virem aí, dá, mano. Dá um jeito, velho. Dá seus corre aí, irmão. Cara, o nome do cara é esse. Pô, tenta achar esse cara aí e falar com ele. E aí veio uma pessoa e me respondeu: ah, a gente vai fazer o possível, mas não garantimos nada. Uhum. Já é um ponto. Já é aquela esperança. Se der, deu. Se não der, não deu. E aí eu falando com o Nicolas, falei: mano, eu vi, o cara postou, velho. Então deve ter. Eu já conversei com a galera no Meia Lua. Vamos ver se vai rolar. E aí, assim, tipo, eu vi que era um negócio meio fechado, porque no stand não tinha nada relacionado a Nintendo. Assim, relacionado a jogos no stand da Nintendo. Uhum. A gente deve ser um cara, um desses agentes, que ele tem contato muito forte, então tem que ser alguém muito pica-grossa pra falar com o cara, pra abrir portas e tudo mais. Então não sei se de repente a galera do Meia Lua vai ter contato necessário. Vamos ver se vai. Aí a gente até cogitou que podia ter sido um dia só de exposição. Sabe, naquela ansiedade, no nervoso, meu Deus, se foi um dia só já era, cara. Nervouser. Cara, story de Kina, mano. É, então. É, e aí, enfim, passou o tempo, né? Ficou aquela. Ah, se a galera conseguir, conseguiu. Se não der, né? Fazer o quê? Né? Bem, é, pelo menos eu estive a, sei lá, em algum momento, por andar a feira toda, eu estive a 50 metros de distância dessa porcaria aí. Já é alguma coisa, né? E aí, é, não era uma miragem, assim, nem nada disso. Então, e aí, eu, hoje chegando lá, né, a galera começou de novo. Não, hoje, 7 horas, vai ser um negócio aqui, ó. Entendeu? Eu falava, cara, gente, para, cara. Para com essa porra aí, meu irmão! Para de atuar, porra. Ele, não, mas é porque 7 horas vai ter um negócio que é muito show, vocês vão gostar. Aí o monstro meio que ensinou. É, né? Nessa hora, ensinou, confirma. Aí não, aí o cu caía, né? Aí o cu caía no chão na mesma hora, paf, tá ligado? Maluco, se chegasse uma pessoa, tipo, sei lá, em rede social, depois, ah, vai rolar remake, senão ia chegar uma onda, assim, de gente invadindo. Sim. Na BGS. Porra, eu não tinha nem voltado pra casa hoje, eu tava direto no hospital, então. O maluco tinha roubado a demo da Nintendo, tá ligado? Não tava preso. Enfim. Enfim, prossegui. Deu 7 horas assim, e aí a gente foi pro lugar que tínhamos que ir. Chegamos lá, a galera pegou e falou: ó, a gente veio aqui falar, o fulaninho lá agendou. Eu falei: pô, fulaninho é o nome do carinha lá que eu vi ontem no post do outro mano. Vai ver o Kid na fome, tá ligado? Pô, tô aqui na BGS, tirando o selfie aqui. É o Hideo Kojima, tá ligado? É o Hideo Kojima. O Kid na fome, e na fome é da onde mesmo? É do Mega Man, caralho. Ah, é, pode ver. É daqueles que não é mais do Mega Man. É japonês. É tudo japonês, enfim. É japonês, ali, ó. Crossover, mano. É, na ausência de um, outro tá presente. Exato. É, mas então, acabando com o racismo por aqui. E aí, tipo, eu parei assim, olhei pra galera e falei: caralho, mano, já descobri. A galera: como assim já descobriu? Porra, já descobri o nome que vocês falaram ali. É o nome que eu perguntei ontem pra vocês, né? Agora eu saquei. Agora eu entendi. Agora eu entendi. E aí, tipo, a gente falando, né? Eu falei: ah, vão ter duas surpresas aqui dentro, né? A galera falou: duas? São seis. Porra. Falei: caralho, como assim? Sim, até no dia anterior eu tinha comentado com o Nicolas que eu fui dar uma pesquisada sobre Nintendo no Twitter, e o segundo post era: poxa, testamos Super Smash Bros. Ultimate aqui no Twitter, blá blá blá. Eu nem lembro qual foi o carinha que postou, porque foi na pesquisa, sabe? Não era ninguém que eu seguia. Sim, sim. Né? Tem duas coisas, pelo menos, da Nintendo pra testar aqui. Aí a galera falou seis, eu falei: eita, vamos lá, né? Beleza. Sim, são os bichão mesmo, né? É tipo aqueles minigames, né? Tipo, 501, só que é dois jogos e o resto é tipo... É tudo igual, né? É que o Let's Go Pikachu e Eevee já conta como dois, tá ligado? Exato. Bem, e aí então chegou o tão esperado momento, que aí a galera vem e fala: entra na sala. Horrível, né? Que abram-se as portas da esperança. É a referência mais cabível no momento, é a que mais se encaixa. E aí, entrando lá, no caso tinha... Eu não lembro, deixa eu ver, eu tenho que lembrar mentalmente, mas acho que realmente eram seis estações de jogo. Certo. A gente podia jogar Mario Tênis e Mario Kart, que já saiu, né, gente? Sim, Mario Tênis, ambos já saíram. Aí já foi dois jogos, tá ligado? É, já são dois jogos. Aí, já foi dois. Aí do lado tinha Mario Party. Mario Party, é verdade, aí... tinha esquecido Mario Party. É, da hora. Dias, inclusive, né? Saiu até recente aí. Uhum. Depois, na outra parede, tinha o FIFA 19, que vai sair pro Switch. Perfeito. Vai sair, já saiu, não saiu não, o 19? Já saiu, acho que já saiu. Também. Acho que já. Até aí foram quatro, né? É, já foram quatro. O Mario Tennis, Kart, o FIFA e o... Até esqueci já qual que era outro, mas foram quatro. O party, exatamente. Exatamente. E no outro canto, na outra parede, tinha duas estações de jogos do... Ah, caramba, do Super Smash Bros. Ultimate, que realmente tava lá. Uhum. E no... Assim, na parede ainda do meio, do lado do FIFA 19, tinha o Let's Go Pikachu. Perfeito. A gente entrou, eles deram duas orientações pra gente. Uhum. Já que todos os outros jogos já tinham sido lançados, foda-se, né? Tipo, vai, se você quiser gravar, quer tirar foto... Aham. Uhum. Né? Vai na fé. Se quiser. Não, e mesmo se não tivessem sido lançados, Certamente a gente iria direto pro Let's Go. Não, não, eu sei o que, que o Bruno vai falar, tô ligado o que, que ele vai falar. É que você... Prossiga, mas é outro rolê, mas pode falar aí, fala aí. Aí no caso eles falaram, ó, em relação ao Super Smash, Super Smash Bros. Ultimate. Você pode tirar foto, mas tem que ser uma foto sobre o ombro pra mostrar que tem alguém jogando. Uhum. Pode gravar react da pessoa jogando. Você pode tirar, tipo, foto da tela, só não pode tirar foto do menu. A única coisa que eles falaram, não tira foto de nenhum menu, provavelmente pra não mostrar os personagens que estão ali, etc, e tudo mais. Ou seja, tem um react era o Bruno tendo um ataque de... Um AVC, tipo, uma crise de... É porque tem um... Eu não sei se talvez você provavelmente testou, porque você não é idiota, né? Mas, tipo... não, tem aquele vídeo lá, que eu acho que o último vídeo do Smash que tinha saído, que tem um menu que tem uma parte que tá meio borrada. Não sei se essa build que eles levaram tinha isso ou não, mas... Talvez eles quisessem evitar alguma, tipo, especulação, alguma coisa assim, né? É, faz sentido, tá ligado? Então assim, eu cheguei a jogar o Super Smash Bros, mas não é um jogo que eu jogo, nem é um jogo que eu consumo, e acho que sinceramente não é um jogo que eu compraria, assim, que eu teria, tipo, como prioridade pra comprar pro Switch. Então eu não vi esse trailer com a parte da tela borrada, sim. Lembro de alguns personagens que foram os que a gente jogou lá na feira, mas assim, já que a galera não quer que revela, não vou ser eu que vou revelar, entendeu? Não, claro. Vou falar os que eu joguei, não vou falar os que eu lembro que tinha, mesmo que já tenham sido anunciados, vou deixar aqui de boa. Cara, eu fui direto pra fila do Let's Go. O povo falou, ó, tem ali o sofá, você escolhe um jogo que vocês querem jogar, encosta no sofá que uma hora chega a sua vez. Perfeito. A gente chegou e, no caso, eu no Meia Lua, tem eu e a Vannis, que nós somos, tipo, mano, hiper fãzaços de Pokémon, tá ligado? Nós somos a galera do Pokémon ali. Chegou a vez de vocês e ninguém mais jogou. Encerrou a fila por aí. Mas então, os caras foram espertos, porque assim, a gente ficou esperando lá na fila e falaram pra gente que a gente ia poder usar a Pokéball Plus pra jogar o Jojinho, né, que a gente teria esse direito. E aí ali no caso, tinham duas Pokéball Plus, uma que tava todo mundo jogando e tinha mais uma ali na mesa, né, e eu até perguntei pro cara, eu falei, dá pra jogar de dois? O cara falou, não dá pra jogar de dois. Porque aí se desse pra jogar, eu entrava com a Vani e tipo, sim, mesmo que ela ficasse com o player principal, eu ficava como acompanhante e a gente joga junto e foda-se, sabe, tá tudo bem. Uhum. A demo lá, ela tava com 8 minutos, como você tinha que andar a Viridian Forest. Perfeito. Tinha muito bicho aparecendo, tinha vários treinadores com várias batalhas, então até você cumprir a missão, podia demorar muito. Entendi, e como eles estavam disponibilizando só uma estação de Pokémon Let's Go, acho que pra fazer rodar, a demo ela já tava com uma autocontagem de 8 minutos. Entendi. Então você começou a jogar, na hora que deu 8 minutos, a tela preta aparece, obrigado por jogar, valeu, próximo, sabe? Tipo uma lan house, né? Então aquelas lan house que trava o horário, né? Tô ligado. Então a gente pegou, eu perguntei pro cara, o cara falou, não dá pra jogar de dois. Beleza, a Vannis foi primeiro, eu fiquei assistindo ela jogar. Aí a demo dava pra você... Tipo, tinha que ser assim, ó. Ah, vai você primeiro, depois eu vou. Aí você vai na vez dela e depois vai na sua, tá ligado? Então... Não, se liga. Aí, tipo, o que aconteceu? A gente sentou e dava pra selecionar no menu de entrada, quando aparecia, tipo, o logo da Game Freak. Uhum. O carinha falou, ó, se você aperta pra cima, vai pro Pikachu, pra versão Pikachu. Se você aperta pra baixo, vai pra versão Eevee. Certo. E mesmo assim, tinha que ser rápido. Tipo um código, assim, que você inseria no bagulho. Uhum. Era meio que isso. Selecionou, ela falou, acho que eu selecionei Eevee. Aí ela errou, porque ela ainda selecionou Pikachu. Certo. Aí beleza, ela jogou lá um negócio, eu tava do lado dela, acompanhando ela jogar e tudo mais. Jogando, um carinha da Nintendo, não sei se ele era japonês ou se ele era dos Estados Unidos, não sei. Enfim, o cara tinha fisionomia asiática e é isso. Uhum. E foda-se, porque isso também não é relevante, eu não sei porque eu tô falando essa merda. Mas o cara pegou a segunda... Bom, mas enfim. O cara pegou a segunda Pokébola. E aí ele veio assim, tipo, ele veio do nosso lado e balançou. E quando você balança ela, o Pikachu falava tipo aquelas frases de preta, ele tá, pica, pica. Tô ligado. Pikachu, sei lá, essas frases assim, bobas, variando. A bola, ele começou a rodar assim na mão dele, tipo, meio que fazendo carinho, sabe? Sim. Fica como se ele tivesse relaxado, ele faz um pica. Tô ligado. Ele reage ao que você tá fazendo com a Pokéball Plus, né, no caso. Sim. E aí beleza, né? Passou isso, a Vani jogou, terminou lá o tempo dela. E aí ela olhou assim pra galera, E ela falou, tipo, gente, dá pra... eu posso ver a outra Pokébola, já que ela tá parada, posso interagir com ela, ver se de repente, tipo, né, ficar ouvindo o Pikachu. Ela queria ficar ouvindo o Pikachuzinho, velho, era isso. Uhum. Aí, tipo, chegou o carinha, ele falou, não, pode, tranquilo, usa aí. E aí, de repente, eu entrei numa batalha, e aí apareceu na tela, segundo player logou, sabe? Tipo, segundo player tá online, joguem, uhum. Se divirtam. Sim, sim. E aí, tipo, eu olhei assim, aí apareceu o meu Pikachu e do lado apareceu um Charmander, brotou. Sim, sim. Selecionei e apareceu, tipo, a tela de novo de seleção de ataque. Eu falei, Evan, você entrou no jogo, agora selecionou ataque, né, pra fazer andar a partida. Uhum. Ela, o quê? Mas eu não entrei no jogo, eu não fiz nada. Falei, mano, entrou, mexe na sua Pokébola. Ela mexeu e tava mexendo, tá ligado? Uhum. Ela era, tipo, que ela quis mostrar pra alguém, tipo, ai, não sei o quê, como faz pra guardar aqui, né? Eu não queria entrar na partida dele. Sim, sim. Nossa, mas entrou um segundo jogador? Ela falou, entrou. Aí o cara, eu não sabia. Aí a gente, também não, porra. Se você não sabe, né, caralho? Se o senhor Nintendo não sabe, como é que eu vou saber? Caralho. Tipo, mano, a gente perguntou pra galera, galera, não dá pra jogar dois jogadores. E a gente tava jogando de dois jogadores, tá ligado? Entendi. É que, provavelmente, tipo, o fato de ter o Pikachu lá devia ter... Devia estar conectado já ao jogo, né? E o Joy-Con devia só estar meio que desconectado do Switch, tá ligado? E aí, conforme ele ativou ali perto, ele identificou que... É, que provavelmente vai ser o que vai acontecer quando você tiver dois Joy-Cons no próprio jogo normal, né? Tipo, você balançou o Joy-Con, ele entra o segundo player, né? Mas quando ela conectou, foi pra batalhar ou foi tipo, ah, vamos passear por canto juntos? Eu entrei na batalha, foi o momento que apareceu a mensagem na tela, sabe? Mas apareceu a mensagem antes ou depois da batalha? É isso que depois, no meio da batalha já. Tá, não, vamos explicar. É, uhum. Começou a batalha, apareceu a inimiga, a oponente, uhum. E aí na hora que o meu bichinho lá, o meu carinha, ele tava tipo esticando o braço. Aliás, no caso, na demo do Pikachu você joga com o menino, na demo do Eevee você joga com a menina. Certo. E aí na hora que a menina esticou o braço pra jogar o Eevee assim pra frente, pro Eevee pular, uhum. Aí apareceu aí embaixo uma mensagem, tipo, falando que o segundo player tinha logado. Entendi, entendi. Em animação de entrada na batalha, apareceu um Charmander do lado do Eevee. Entendi. Saquei. Enfim. Aí ficou tipo... injusto porque foi 2-1, né? Então, mas é assim, o Let's Go vai ser... A gente já tava ligado que ia rolar isso. Mas, tipo, é da hora de saber que dá pra... Porque, por exemplo, isso é uma informação que normalmente eles não divulgam muito. Isso certamente vai rolar no jogo final também, né? Tipo, a possibilidade de entrar um segundo jogador no meio da batalha. Que isso não tinha ficado... Isso não tinha ficado claro ainda, tá ligado? Se poderia... Se teria ou não essa possibilidade. Se é só fora ou dentro de batalha. Não, depois, daqui a 2 horas depois do cast sair... Vai estar a Nintendo batendo na porta ou vocês divulgaram coisa que não dá pra divulgar. Aí eu só posso lamentar por eles. Posso lamentar por eles. A gente não tá divulgando imagem nenhuma aqui. Só as imagens que estão nos corações no coração do Bruno, tá ligado? No coração e na mente do Bruno. E na nossa imaginação. Né? Na nossa imaginação também. Isso. Mas então, assim, eu ainda posso colocar um ponto de dúvida, porque isso ainda tava na animação inicial da batalha quando logou. Eu não sei se exatamente no meio, sabe? Já passou uns 3 turnos, o jogador pode entrar e ele vai entrar na batalha. Ou ele vai esperar a batalha terminar pra ele entrar de fato. Eu entendi. Assim, pela lógica, faria sentido poder, tá ligado? Porque, tipo, pensa assim, vamos supor, tá o cara tá jogando e aí o irmão dele chega, ou a irmã dele chega. Ou ela está jogando, ele ou ela está jogando, ele chega uma outra pessoa pra jogar e fala assim, ó, deixa eu jogar aí também. Eu falo, ó, pode sim, mas espera a batalha terminar aqui. Não faz muito sentido, já... né? Você espera a batalha terminar aqui que não posso. Faria sentido nesse sentido, né? Tipo, ah, beleza, pega aí, só balança aí, você já entra aqui junto e já vamos jogar. No sentido co-op, né, que eles queriam colocar, faz muito sentido isso acontecer. Pode ser realmente que seja... No jogo, ele te colocar no modo espera, e aí só aparecer outro personagem quando sair da batalha mesmo, sim. Entendeu? É, pode ser que seja só uma feature, um bug, sei lá, talvez da demo, e não seja necessariamente alguma coisa do jogo final. Até porque essa ainda demo... Ainda podem retirar isso, etc. Essa demo, pelo que você tava falando, que é Viridian, né? Basicamente, você só ficou em Viridian. Uhum. Você não conseguiu sair de Viridian. Ou conseguiu sair de Viridian. Não tem como sair, né? Não tem como sair, né? Então é basicamente a mesma demo que tinha na E3, né? Tipo, ou seja, já é uma demo de alguns meses atrás. Então é uma build anterior, provavelmente, do jogo. Ela pode ser realmente algum bug mesmo da build, não necessariamente uma feature do jogo. Difícil de saber, né? É, ou não necessariamente um bug, mas realmente tinham colocado isso e podem tirar depois, né? É, porque pode ser também. Final. Pode ser também, pra evitar dar problemas, né? É uma possibilidade. E aí, assim, acho que nisso a Vanessa foi a pessoa mais privilegiada da BGS, porque ela foi a única pessoa que jogou duas vezes o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee. É verdade aí. Foi a única, porque não tirava pra entrar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, enfim, agora eles já sabem porque a gente se descobriu sozinho. É, então. Mas... é um furo de reportagem aqui, não, sacanagem. Não, mas o... É inédito. Como, uma coisa que eu até tenho dúvida, eu não sei se isso vocês conseguiram ver ou não, mas tipo, como que faz pro segundo player deslogar? Tipo, eles fizeram esse rolê de deslogar ou nem fizeram? Ou só deixaram ela jogando lá com você? Soube porque a galera não sabia. Eu não sei se você... É porque os Joy-Cons estavam... Eram as Pokébolas. Eu não sei se com o Joy-Con normal, se vamos supor, você tá jogando com o Joy-Con separado, né? Como vai ser. E aí se de repente o outro você conecta de novo no Switch, não sei se ele para. Entendi. Né, porque tipo, quando você tira ele do Switch ou quando você coloca de volta, ele pede pra você fazer uma reconexão dos Joy-Cons, não tem isso? E aí, no caso, como a gente tava com a Pokébola, a gente não soube como fazer, a galera também não, e a Vani falou, tá bom, tá aqui, tem que... E assim, quando eu entrei numa outra batalha, então o segundo player tinha que jogar pra dar andamento na batalha, sabe? Senão o tempo ia morrer ali, e não ia ter como mais jogar. Eu falei, ah, Vani, então joga, não tem como. Aí o cara que tava do nosso lado, ele não falou nada, ele continuou jogando comigo. E a pessoa mais privilegiada até o momento da feira, jogou duas vezes. Diferenciados. Exato. Não, imagina se a Pokébola do Mew, cara. Não, não era porque, não era, porque era o Pikachu, legal. Né? Tinha o Pikachu no, na Pokébola, né? Mas se fosse do Mew, seria da hora. Aliás, é. Isso que é engraçado, né? Porque tinha o Pikachu na Pokébola, né? E ela ainda assim conseguiu jogar com a Pokébola. Exato. Tipo, porque você coloca o Pokémon meio quando você sai pra dar um rolê, né? É, porque ele seria que nem o Pokéwalker, né? Que nem o Pokéwalker, né? Você coloca o Pokémon lá dentro e deixa ele lá, né? Aí você brinca com ele de outras formas que não no jogo. Ficaria até dúvida, né? Se daria pra jogar com o Pokémon dentro da Pokébola, né? Pra que você ia querer fazer isso também, né? Mas dá, tá, aparentemente. talvez isso não tivesse sido considerado na ocasião, né? Enfim. Então, e aí, como a Vani já tinha jogado, e ela focou mais em explorar, pegar alguns itens, achar Pokémon no mapa, batalhar um pouco com a galera, o tempo esgotou, porque era ou 8 minutos, eu vou até o final da Viridian Forest aqui, seja o que Deus quiser. Ela falou, beleza, vai. E aí, quando o começo da demo é você entrando na Viridian Forest e o professor Carvalho falando com você, é você que veio me ajudar, tudo mais? Sim. Então, só atravessa a Viridian Forest, é basicamente isso. E aí, quando você chega do outro lado, ele fala, valeu aí por me ajudar, é nóis, brigadão, compra o jogo depois quando sair, beleza? Falou, valeu, fim de demo. Paga nós, hashtag paga nós. Da hora. Então, exatamente por isso, não tem como você sair da Viridian Forest, porque a demo ela é fechada. Ela é fechada lá dentro. Entendi. Sim, a primeira vez que eu vi a Vani jogar, ela acabou o tempo dela mesmo. E depois foi eu indo até o final da Viridian Forest. Da hora. Ó, eu tenho algumas dúvidas. Algumas perguntas, aliás. Aliás, você quer comentar mais alguma coisa desse rolê de como foi lá e tal? Porque aí eu vou perguntar algumas coisas desses... Daí já é coisa de dentro do jogo mesmo, tá ligado? Não, eu acho que o que eu tenho ainda pra falar são coisas de dentro do jogo, que aí se você não perguntar, depois eu respondo no final. Beleza. E é isso. Não, beleza. Depois eu falo. É, só beleza, fazendo um pequeno retrocesso na parte do jogo. Que você comentou que, né, começa com o logo da Game Freak e depois você escolhe lá na demo, né, obviamente. Você escolhe entre o Pikachu e Eevee e tal. E aí imagino que talvez essa fosse já a splash page, né, tipo o menu de início lá e você já entrava dentro do jogo. Como que é o logo da Game Freak? Eu sei que isso não é uma pergunta muito usual, mas é que tipo, eu gosto muito do logo da Game Freak nos jogos. Ele geralmente muda de jogo pra jogo. Eu queria saber como é que ele tá ligado? Porque provavelmente isso não vai mudar pra versão final do jogo, né? Tá a versão padrão do logo da Game Freak mesmo, não mudou nada, não teve nenhuma outra. É, acho que recentemente eu tinha jogado Pokémon Black. No Pokémon Black acho que ele tá um pouco diferente, né, do que ele costuma ser. É, não, talvez eu tenha me expressado errado, porque o logo em si ele não costuma mudar mesmo, mas eu digo a apresentação, porque no Black White tem aquele negócio, tipo, tem aquela estrela, tá ligado? Tá ligado? Que faz todo um negocinho. Tem o da primeira geração, que tem os. E tem o da cidade. Tem o do Crystal, que é dessa vez pode ser tipo Disney, tá ligado? parece um, né? De um lado pro outro. Tem o de Crystal, né? Que era o digito, né? Eles brincaram alguma coisa com isso? Ou é só tipo o logo na tela preta, assim, o logo branco e é só isso mesmo? Tipo, present by Game Freak, tá ligado? É só isso mesmo. Vou te falar que na real, como é uma coisa que, assim, não me chama a atenção. Sinceramente, eu não lembro, mas o que tá na minha memória, se eu não me engano, é só um fade in e fade out, tá ligado? Entendi. Aí o logo fica um tempinho, dá um fade out, e aí dependendo da versão que você escolheu, aí nesse momento do logo da Game Freak, você tem que apertar pra cima ou pra baixo. Acho que até por isso, por nesse momento a gente ter que tomar uma decisão e ter que ficar, eita caralho, será que eu vou apertar pra cima ou pra baixo? Entendi. A gente não presta tanta atenção. E aí quando você escolhe o jogo, a próxima entrada, se você escolheu Let's Go Pikachu, o Pikachu passa correndo e aparece o logo Pokémon. Se você escolheu o Eevee passa correndo e aparece o logo Pokémon. Só que não aparece a imagem do Pikachu, aparece a sombra, ele numa sombra. Ele todo preto correndo. A silhueta e tal. A silhueta. Correndo e vai aparecendo. Não chegou nem a aparecer aquela tela de press start, né? Tipo, já foi só isso e já entrou pra dentro do jogo. Já foi pra floresta. Aí depois, tipo, o cara, ele vem e fala pra você, ó. Tá ali as opções, porque aparece um esquema, tipo, ah, você pode jogar com o controle, com o Pro Controller, você pode jogar com os Joy-Cons acoplados no controlinho, pode jogar com o Joy-Con separado, ou pode jogar, tipo, como é que é? Ou pode jogar com o Pokéball Plus. Aí aparece, tipo, essas imagens, assim, falando dos controles que você pode usar. Ah, tô ligado. Deve ser mais ou menos que nem do... Fica, tipo... do Mario Odyssey. Mario Odyssey tem isso também. Tem uma tela, é tipo aquela tela do Wii, tá ligado? Que era tipo de, pra você colocar a pulseirinha, pra você não quebrar a televisão. Só que falando das opções que você tinha pro de uso dos controles. Talvez ele tenha algo assim. O que é meio estranho, porque eu lembro que eles comentaram alguma coisa que não ia dar pra jogar direito com... Quer dizer, talvez não é que não dê, mas é que não é ergonômico, né? Tipo, você jogar com ele na tela, né? Não, cara. Sério, não é o jeito. Talvez o esquema seja você desconectar um Joy-Con, abrir a tampinha, sabe? Se você tiver com ele no modo portátil, abre a tampinha atrás, deixa ele no esquema TVzinha e usa só o Joy-Con, porque é o melhor. Eu acho que, cara, jogar... É, não, como é que você vai capturar os bichos, né? Talvez pra você andar, beleza, né? Mas pra você capturar os bichos não tem como, né? Só se você fugir dos bichos, né? Você vai ter que ficar tirando. É, aí você vai ter que tirar, vai ter que apertar o botão, ele vai ter que reconhecer que o controle tá fora do bagulho, sabe? Eu já tiro, já joga com o bagulho longe mesmo, e aí? É, melhor mesmo. É que eles tinham comentado isso, né? O Masuda, ele tinha falado bastante sobre que a experiência é pra ser de um home console mesmo, né? Tipo, pra você ter experiência de um videogame de console de mesa, né? Pra você ter pra você jogar na TV, né? Essa é a ideia, de fato. E eu acho que esse é o esquema, tipo, né? Chegou a época do Pokémon se tornar um jogo de console de mesa. Eu acho que é essa a proposta. É justo. E realmente vai acontecer. Você tinha a opção de jogar no Joy-Con da Nintendo ou era só pela Pokébola mesmo? Acho que até tinha a opção de jogar no Joy-Con da Nintendo, mas porra, eu não vou comprar o Pokéball Plus, então é claro que eu não ia jogar no Joy-Con da Nintendo, né? Deixa eu ficar Pokébolinho. É justo. Eu também não vou comprar o Pokéball Plus, porque aqui é tipo, porra, é caro, né? Aliás, os Joy-Cons, né? Eles já são caros, né? Tipo, a Pokéball Plus ela não tá tão diferente assim de um preço de um Joy-Con, mas é carinha, né? E só vem e com pelo mil, que tá, né, acontecendo atualmente, só tende a piorar. Só tende a piorar. Eita, lasqueira. Ah, outra dúvida que eu tenho. Como é que tava o output de som? Era da televisão? Como é que era? Da onde que tava saindo o som? Você tinha um headset? Como é que funcionou esse rolê? É, no caso lá a gente não tinha headset não, porque... Tinha o som? O Switch, eu acho que, se eu não me engano, o Switch tava atrás da TV, sabe? Sim, mas tinha. Nossa, som, negócio, ou tava... O pessoal ouvir. É, tava sem som, tava saindo o som da televisão. Como é que tava saindo o som? Não, tava na TV normal. Uma sala, imagina você na sua sala de casa com o som na TV e é isso. Ah, não, de boa. É mais pra saber como é que tava saindo o som. É, porque uma coisa, vamos supor, Teve uma galera que jogou na E3, que jogou pós E3, teve o próprio Joe da CDB que teve a oportunidade de ir lá em algum lugar da Nintendo lá pra poder jogar o jogo e gravou algumas algumas cenas, né, do jogo e tal. Uma coisa é a gente ver a música saindo através do fone de ouvido e tal. Como tá a música no jogo? Tipo, você ouviu provavelmente pelo menos a música de Viridian, né, obviamente, de La Floresta de Viridian. A música de Trainer, pelo menos, que você falou, né. E deve ter ouvido alguma de Wild também, embora a música de Wild seja um remix do Go, né. Não seja bem a música de canto mesmo, né. Até o que eu pude perceber, assim, como tá limitado a um ambiente, basicamente você vai ter a música do ambiente, da batalha e da captura. Uhum. A música da captura era a música da captura do Pokémon Go. Uhum. A música da batalha era a música de batalha padrão, sabe, remix, remasterização de som, retrabalhado pra ficar no esquema que eles têm em relação à identidade sonora do jogo. Uhum. E a música do ambiente também, acho que era... É que eu não lembro muito bem eu não tenho memória tão boa quanto você, assim, de música de rota e tudo mais. A música da Viridian Forest normal, assim, padrão. Entendi. Não, se deixar ele identifica o nome do arquivo MIDI do Pokémon Red, assim, quando você seleciona o New Game, tá ligado? O código index. O código index do... Não, sacanagem, aí também não é tudo. Não, se bobear, o Nicolas sabe até o número da patente do registro da Pokémon Company da música. Não, eu também não sei, não. Eu também não sei, não. Eu vou falar a real, tipo, eu comecei a jogar Pokémon GO, né? Eu dei uma terceira chance, na real. Uh-huh. Porque a primeira vez meu celular não tava rodando direito, só peguei start. A segunda vez foi, eu, tipo, baixei, joguei por 5 minutos, que, tipo, fiquei sentado esperando o Pokémon aparecer, não apareceu nada, desinstalei. Aí eu só comecei a jogar, tipo, da semana passada pra cá. E eu só ouvi a música de batalha uma vez, de Wild. Aí eu olhei assim, se eles usaram essa mesma música, é pra poder preservar na versão final. Como é que vai ficar? Muito não, dificilmente vai ser. É, não, cara, isso eles. É, tipo. Ia ser muita sacanagem, né? Convenhamos. Não, ia ser sacanagem demais. Não, mas eles, tipo, que já tinha aparecido algumas músicas, né? Alguns vídeos com essa música do Go, né? E apesar que ele não é 100% igualzinha, pelo menos até onde eu lembro. Eu teria que rever, né? Também pra ouvir. Mas ela parece uma clara homenagem à música do Go, que também foi composta pelo Masuda, tá ligado? Que é o... Não, foi o Reginafone, mano, cara. Foi o Kojima. Kogênio. Tá fazendo o Pokémon também. Como é que é o nome do cara lá que tá fazendo, o ator lá que tá fazendo, é o... Como é que é o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara. Que fez o Hannibal, tá ligado? Eu esqueci o nome do cara. Enfim. Ah, sei. Esqueci agora, mas enfim. Eu não vou saber o nome não. Eu não lembro como é que é o nome do cara, mas enfim. Ele vai estar lá, ele é o Pikachu nesse jogo. Enfim. Mas a música era composta pelo Masuda. E apesar do Masuda, acho que ele não tá compondo nesse jogo. Eu acho que ele tá só dirigindo. Não tenho certeza. No Let's Go. Mas pelo que a gente já tinha visto, tava orquestrado, assim. Mas eu digo mais de, tipo, altura de música mesmo, tá ligado? Tipo, qualidade de áudio, essas coisas assim. Só pra ter uma noção mesmo, porque uma coisa é a gente ver pelo vídeo, que no vídeo vai tá perfeitinho, tá ligado? Mas mesmo no vídeo, mesmo no vídeo eu vi, tipo, é que nessa demo provavelmente não tinha isso, porque você não conseguia sair de Viridian. Mas a transição entre as músicas e, tipo, saindo de uma rota pra outra, em alguns vídeos me pareceu meio brusca, tá ligado? E isso me chamou a atenção. E eu não sei se isso tá, provavelmente na demo não tava aparecendo, porque ele só tinha quebra, provavelmente, pra música de treinador, né? E aí isso provavelmente você não tinha. É música de batalha, né? No geral, ao vivo e a coisa. Outra coisa que eu lembrei também, tem, tipo, a tela de captura, né? Quando você captura um bicho, vai ter a música ali que tem a pós-captura. Ah, mas, assim, nessa mudança que tem, então vamos supor, você entrou numa batalha da selvagem, aliás, uma captura, e aí já corta pra uma música pra outra, tipo, assim, me pareceu bem neutro, sabe? Não, pelo menos não lembro de nada que tenha me incomodado, porque, nossa, que bosta. Zoado, sabe? tá ligado. Né, vira pra galera que tá entendendo, que merda vocês estão fazendo aqui, seus filhos da puta. Não teve nada desse estilo, assim, que revoltasse tanto. Acho mal, tava tranquilo. Uhum. E os efeitos sonoros também estavam muito bons. E como eu disse, só tá repaginado, remasterizado ali, pra encaixar numa identidade de som numa identidade sonora eles planejaram pro jogo, né? Você spawna na Viridian Forest ou você faz alguma coisa antes? Tipo, você tá no naquela casinha que entra no, pra Viridian Forest, ou, tipo, sei lá, só tem a floresta mesmo, nada... A primeira cena que tem é um ângulo diagonal, assim, de cima do vale, ele tá virado pra dentro da Viridian Forest. Uhum. E aparece seu personagem entrando, e aí ele fala com você e é isso, então... É todo o ambiente que se mostra ali é só da Viridian Forest mesmo, não tem nenhuma casinha. Entendi. Nem a casinha antes, nem a casinha depois, é só ali mesmo. Só tem lá. Ah, então, provavelmente eles vão fazer isso no jogo em algumas cidades que nem Omega Ruby, que eles fizeram com o Rush Burrow, né? Você chega na cidade, ele dá um zoom out e mostra a cidade inteira. É, então, não sei se o Carvalho vai aparecer em Viridian nessa parte aí. Que eu não duvidaria, porque às vezes pode ser reaproveitamento de evento, mas não sei. Assim, eu gostaria. Apareceria. Do jeito então, que tá ali não dentro tem... da demo, oi? Que tá ali na demo, parece que é algo que vai estar só ali, sabe? Não, igual eu a demo de... Assim. Eu quis dizer assim, porque vamos supor, às vezes acontece do cara pegar, reaproveitar, tipo, vamos supor, o evento do personagem caminhando, falando com o player e indo embora, tá ligado? Às vezes a primeira entrada que você faz em Viridian pode ter isso, pode não ter também, tá ligado? Não necessariamente seja o Oak, o Carvalho, e tampouco as frases que ele diz lá, mas às vezes o evento matriz pode ainda estar lá, tá ligado? Ou eles só criaram isso pra demo mesmo, pra justificar ali a existência. Que nem eles fizeram com o Omega Ruby Alpha Sapphire, a demo de Horaz, né, pro 3DS. Que tinha um... acho que tinha um NPC outro que não existia, não existiu no jogo final. E uns eventos em si, que também não existiam lá. Então, pelo que eu vi ali, pela história que... pelo que ele falou, na real, pelo que o professor Carvalho tava falando, pelo que ele comenta... ele tá te conhecendo ali, sabe? Porque na hora que você entra, ele não fala: ah, que bom que você chegou aqui e tava te esperando. Sim, sim. Você, a criança que falaram que vinha me ajudar. Então parece que ele tá te conhecendo ali. Entendi. E no final ele fala: ah, é isso, obrigado por jogar. Tipo, ele não fala exatamente nessas palavras, mas o que ele fala é nesse sentido, né? Entendeu? Tá ligado. Nesse tom de falar: ah, valeu aí pela missão que você cumpriu aí. Ah, então foi só pra demo mesmo, tem nada a ver mesmo. Ah, então de boa. Até porque é meio foda, tipo, não ia ser outra pessoa que ia te dar o starter, tipo, lá o Wade chega assim: ah, então, vocês dois moleque, o professor Oak, ele tá fora. Só que assim, ele falou: não entrega, mas você acha que eu ligo? Não, eu vou entregar pra vocês os starters, né? Aí se vocês encontrarem ele, fala que eu pedi desculpa. Fala que eu pedi desculpa. uma outra pergunta. O que level tava o Pikachu? É uma boa. Assim, primeiro vou explicar uma coisa que a gente tava conversando aqui agora. Vocês falaram do inicial, tal, que pegava. Uhum. E eu lembrei de um ponto, e você falando disso, ainda acho que ainda cabe entrar com o assunto que eu tinha lembrado. Certo. Você escolhe a versão do Pikachu, você não começa só com o Pikachu. Sim. Você tem a sua equipe pré-formada, entendeu? Então você já chega lá com são 6 pokémons. Aham. Uhum. Na sua equipe. Sim, todos sim. São nível 10 quando você chega na Viridian Forest. Então, só que assim, a diferença é o seguinte: se você escolher a demo do Pikachu, você vai estar com o menino e o Pikachu vai estar com a sua roupa. Entendi. Mas você vai ter também o Bulbasaur, o Squirtle, o Charmander. Você também tem o Eevee pra jogar, mas é um Eevee sem roupinha. O Eevee Wild, e né? O sexto Pokémon, o sexto Pokémon eu sinceramente não lembro qual era. Vou me esforçar pra lembrar, mas eu não lembro. Mas... É o Mewtwo. Deve ser um Caterpie, alguma coisa bem whatever. É, não, era um bichinho bem bobo, assim. E é tudo nível 10. Todos tudo estão no nível 10. Da hora. É, não, é que eu perguntei mais do Pikachu pra saber, tipo, porque você testou ele em batalha, né? Tipo, pra saber que golpes ele tinha, mais ou menos assim. Se ele já tinha aquele golpe fighting, que a gente sabe que ele vai aprender já. Ou se. Ou que level. Pra ter uma noção de que level ele pode aprender esse golpe. Então, você podia trocar os Pokémons, tipo, numa boa, fora de batalha e tal. Então, vamos lá, vamos falar sobre tudo isso. Pra finalizar, na versão do Eevee, como eu falei, você começava com a Mendinha, com o Eevee. E aí, o Eevee tava com o bonezinho e uma jaquetinha, tava padrão. Era isso a diferença de um pra outro. Uhum. E era só isso mesmo. E assim, quando, por exemplo, a Vannis entrou no meu jogo, eu tava controlando a menina e ela entrou com o personagem masculino. Eu não sei se isso vai ser padrão, se pode escolher o sexo, mas eu acho que padrão você tá com um personagem. É, até e onde quando o segundo player entrar, entra com o... Desculpa, desculpa cortar, mas é que até onde eu já li um negócio ou outro assim, é o sexo oposto mesmo que aparece no jogo. Eu acho que faz sentido porque você não loga com outra conta, né? Então, enfim. Eu até perguntei pra galera lá na hora que eu tava jogando, porque ninguém tinha feito isso de colocar algum Pokémon pra fora da Pokébola. Caralho. Exceto que já tava levando. Nossa, era a primeira coisa que eu ia fazer. É, exato. Dá pra fazer isso, não dá? Eles falaram, dá. Você entra lá no menu e coloca, seleciona o Pokémon e vai pra Take Out of the Pokéball. Uhum. Ah, beleza, eu fui lá, coloquei o Charmander pra fora. Você pode fazer isso a todo momento, sabe? Colocou o tá, Charmander. Tá, foi estranho, mas ignora isso. Colocou o Charmander pra fora, é foda. Ignora, caralho. Ai, caralho. Caralho, ah, eu até perdi, eu raciocinei, perdi a linha aqui até, enfim. Ah, enfim, consiga aí, vai. Então, isso daí dá pra você trocar. Boa, mas como você não tem acesso a um computador, capturei um Pokémon vai direto pro seu computador, né? Que você não tem acesso. Só fala, ah, você capturou, beleza? É nóis. Então não dá pra você tirar nenhum bicho da sua equipe e nem colocar nenhum novo, assim. Eu não sei se isso já tinha rolado ou não. Talvez isso tenha sido até algo depois da demo, talvez. Não sei. É algo a se ver. Mas parece que não tem o PC Box mais, tá ligado? Parece que tem os boxes ficam na sua mochila agora. Então. Eu não sei se isso tava na demo ou não, mas aí eu. É um mago eu mais. Eu não cheguei a explorar nenhum ponto em relação a isso. Nem lembrei na hora também disso. Porque realmente agora que você falou, eu lembrei de já ter visto algo relacionado a isso. Mas pode ser que não tinha mesmo, pode ser que nem tivesse isso na demo também. As boxes vão ser na mochila também? Parece que vão ser na mochila. O Bill tá tipo, o Bill tá se revirando, o Bill original tá se revirando já no jogo. O Bill, né? Perdeu emprego. Bill perdeu emprego, coitado. Enfim. Mas tipo, assim, provavelmente vai ser esquema meio anime, né? Você vai lá e liga pro professor e fala, troca esse Pokémon aqui pra mim e é nóis. É, eu não sei como é que vai se funcionar. Se falar, mas troca esse bicho aqui e já era, é isso mesmo e pronto. É porque é como, só um parênteses, como a ideia é que nem no Go, tá ligado? Todos os Pokémon que você captura ficam na sua bolsa também no Go, entre aspas. Isso. Aí depois você seleciona uma trocentos milhões e manda pro professor pra ganhar doce, tá ligado? Ele tritura e ele manda doce pra você de volta. Entendeu? É nesse sentido. Então acho que é pra facilitar esse negócio. Troca em bala, mano. Troca em bala. Ai, caraca, muito bom. Troca em bala é muito bom. Pode crer, né? O professor Willow e o professor Carvalho são padeiros agora, né? Tipo, trabalham na padaria da esquina. É. Pra dar troca em bala. Enfim, bom, mas prossiga aí. Uma outra pergunta, quando eu comecei a falá-la anteriormente, eu não lembro o que você tinha perguntado. Eu tinha perguntado do moveset do Pikachu, do level dele. Você falou que tava pro level 10, eu pensei no moveset. Então, o do Pikachu tem aquele ataquezinho, agora eu não lembro o nome, mas tinha o Thundershock já. Thundershock. E tinha aquele ataque que ele segura uns balõezinhos na cabeça dele e desce dando um tackle na pessoa e isso vira um ataque flying, tá ligado? Entendi. Esse ataque era o único diferente. Ele tinha isso já então. E no Eve, isso, já tinha. Ele tinha um ataque do tipo fogo, era isso. Entendi. Pô, mas esse ataque ele aparece na lista de golpes? Aparece na lista dos 4 golpes. Entendi. Tá. É porque eu não tinha entendido muito bem se ele ia aparecer na lista dos 4 golpes ou se ele ia ser. Tipo, porque tem aquele negócio de você balançar o Joy-Con durante a batalha pra ele usar aqueles golpes especiais, tá ligado? Só que isso se pá não tinha nessa demo, porque senão as pessoas talvez tivessem descoberto na E3, tá ligado? Mas nesse. No caso ali do evento, geralmente você tá com um cara, e como foi o caso, tá com um cara do seu lado, que ele vai explicar o jogo, é uma pessoa que, assim, né, supostamente ele devia conhecer o jogo, mesmo ele não sabendo que dava pra colocar o segundo jogador. Tá sabendo legal. Ele devia saber. É, mas assim, essa galera é pra tá lá, pra ajudar a gente e falar, ó, tem uma feature tal que você pode fazer isso e isso, hein. Ah, eles não falaram nada disso. É, não falaram nada disso, então eu creio que não tinha, não tinha acesso a isso na demo ainda. Ah, sim. Talvez seja aquele tipo de coisa que precisa de um item. Então, pegar numa cidade às vezes frente, isso às vezes você aprende isso em Pilter, tá ligado? Então nem tinha como você, aprender isso. Porque eles só mostraram isso depois também, só no Brock também, né? Esses golpes especiais do Brock pra frente. É, a minha dúvida mais era sobre o que você falou do golpe lá, do balãozinho, e ele tá nos slots. E eu não tinha certeza se eles iam estar no slot ou não. Mas é bom saber que tu vai estar no slot. Bom saber. Eu quero ver como é que vai o tiozinho da TV lá, mano, ensinando. Tiozinho não tá mais lá não, mano. tiozinho já era. Não, espero que tenha morrido já, que já deu o tempo dele, velho. Já foi esse tempo. Então, inclusive, acho que até pra dar um destaque pra esses golpes de equipagem diferente, o Mugi Flying do Pikachu, ele tava no primeiro slot. Uhum. Fogo do Eevee também tava no primeiro slot, sabe? Saquei. Depois tinha tinha Grow, etc. Eu não lembro qual os ataques que ele tem assim em relação. Acho que ele deve ter Whip, talvez tava... Thunder Wave, tá ligado? Nesse level deve ser isso, né? E aí era isso, mas em primeiro, justamente pra destaque, tava esses moves diferentões dele. Diferenciados. O Eevee, ele tinha. Você falou que ele tinha de fogo. Isso, exato. E agora eu tô tentando lembrar, porque tem o. O do Eevee não ia ter três golpes? Como que... Eu ainda tô tentando entender direito como é que vai funcionar isso pro Eevee. Porque eu nem vou pegar o Let's Go Eevee. Que na verdade talvez fosse até uma burrice da minha parte, né? Tipo, pra eu entender como é que funciona essa parte. Porque o... Porque ele ia ter três golpes, né? Ou ia ser um golpe que servia pros três tipos. Ou que ia virar os três tipos, tá ligado? Eu tô em dúvida ainda como é que vai funcionar esse rolê dos golpes do Eevee. Pelo que eu lembro... Porque, né, já faz um tempinho que eu vi isso daí, e não foi uma informação que eu absorvi completamente. Uhum. Mas pelo que eu lembro, ele aprendeu um golpe pra cada, já que ele não ia evoluir. É, então. Então ele aprendeu um golpe pra cada evolução que ele tem. É, então, é que às vezes ele aprende um de cada tipo em levels diferentes, né? Pode ser que seja isso só. Provavelmente. É, provavelmente é isso. Interessante. Aí você vê um Eevee de Shadow Ball ali. Não, ele não vai aprender de Shadow Ball. Primeiro porque ele não evoluiu pra nenhum Ghost Type ainda. Segundo que o Umbreon, que você deveria estar, talvez estivesse referenciando, não tá nesse jogo. Não estaria nesse jogo. Exato. Sim, sim. Pô, mas da hora esse rolê aí. E bom, tem que ver. Porque eu não sei que level que o... Tipo, que leva que será que o Pikachu realmente aprende esse golpe Fly, né? E o Eevee aprende esse golpe Fogo. Será que é no começo do jogo realmente? Ou eles só colocaram ali pra... Porque é meio, né? Meio peculiar, né? Meio peculiar, né? Porque o Pikachu já aprendeu. Será que ele já vem com esse golpe de berço? Será que ele já... Porque o golpe Fighting... Porque assim, já apareceu outras demos que ele não tem esse golpe, né? Aliás, aquela própria do Joe lá, da Celebi, que teve um youtuber que fez tipo, ah, let's go, let's play, tá ligado? Três partes do let's play. Primeiro let's play de Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. E era esse bagulho aí. E aí eles não tinham esse golpe. Nem no Pikachu e acho que nem no Eevee. Não sei se eles jogaram do Eevee, não lembro agora. Acho que não. Ah, só pra saber. No Let's Go Pikachu Eevee ele tem o que seria o Pokémon Refresh no Sun Moon. Ele vai que você ter... pode cuidar dos pokémons e tudo mais, tipo. Ele vai ter um bagulho parecido, mas acho que só pro Pikachu, né? Pro Pikachu e pro Eevee, aliás. Pro seu partner. É, ia ser interessante... pelo que mostraram até agora, é só pros dois, né? É. Ia ser interessante se, por exemplo, se rolar essa coisa de você entrar em contato com o Oak pra poder trocar os pokémons, você poder entrar na área onde estão os seus pokémons pra você poder fazer esse cuidado também. É, isso ia ser da hora mesmo. Isso ia ser da hora. Isso é muito louco. Nintendo contrata nós. Contrata nós, pô. Fazer um Monster Rancher de Pokémon. De Pokémon. é verdade. Esse rolê de fazer carinho no Pikachu, da fruta pra ele, isso não, você não chegou a ver se tava na demo, né? Tava lá? Tava bloqueado no menu. Tinha opção no menu, mas tava bloqueado. Ah, safadinhos. Safadinhos. Que agora fica a dúvida, tá ligado? Porque, tipo, né? Droga. Então, malditos. Eita, mas da hora. Imagina, você, sei lá, captura um lendário, tá ligado? Ou aí você dá carinho lá. É, faz carinho nos no Zapdos. Você pega tipo um Mewtwo, com maior cara de quem vai sentar porrada em você. Aí você faz assim um carinho na cabeça e tipo, bom garoto. Aí, tipo, todo mundo. Você dá uma framboesa pra ele fica feliz também. Aqui tava puto, ele tava só com fome. Só tava com fome. Enfim, uma dúvida. Sim, que eu... Você tá me fazendo umas perguntas, eu tava tentando relembrar aqui algumas coisas. Aham. Uhum. Antes de tudo, a gente ainda não explorou tanto, tipo, não viu tudo que a gente podia ver. Porque eu cheguei a abrir a mochila uma hora. Aham. Uhum. Eu acho que tinha uns 8 ou 10 itens assim na mochila. Sim. Eu não tava querendo ir na mochila, tava querendo colocar o Charmander pra fora, como eu já disse antes. Uhum. E aí, tipo, eu entrei na mochila e falei, tá, não é isso. Eu lembro de ter visto uma boa quantidade de itens. Quais itens estavam ali, sabe, presentes, pra eu poder analisar e pensar. Eu não cheguei a reparar nessa parte, realmente foi um vacilo que eu cometi. Ao jogar ali o bagulho. Mas eu lembro de ter visto uma outra gameplay de um outro carinha, a nível Pokébola, já Pokébola pra caramba. Tava disponível Ultra Ball pra ele e tinha as Raspberries, porque ele tava numa captura. Então ele podia dar Raspberry pro carinha ficar mais fácil e jogar uma Pokébola ou outra bola. E, aliás, uma coisa aqui que eu lembrei também, que até foi a Vannis que reparou e ela comentou comigo, era a batalha de um carinha lá na Viridian Forest, ela ganhou, além do dinheiro, uma Pokébola também. Ah, olha só, eu vou chamar ela pro podcast. Sacanagem. Sim, não, mas é não, mas é chamar uma pessoa que jogou duas vezes a demo, né? Não, eu tô zoando só. Mas é da hora, isso é interessante de notar mesmo. Sim. E acho que eles tinham comentado alguma coisa que os trainers não iam dar só XP, mas é... Porque assim, se o jogo, assim, Pokémon GO, quando eu joguei a primeira, a começo, né, na época que saiu, eu joguei muito menos do que eu tô jogando agora. Que eu também tô jogando, voltei a jogar mais o GO recentemente. E agora, agora eu tô com muita Pokébola, tá ligado? Agora, tipo, antigamente não, antigamente como eu não tinha Pokéstop perto de casa, não dava nada. Não conseguia jogar. Mas agora que tem uns Pokéstop aqui perto, tem tipo conectividade com os amigos, que você manda os presentinhos e tal. Você ganha Pokébola feito louco, tá ligado? É. Não falta. Exato. Aqui é uma tristeza porque tem uma Pokéstop que é tipo uns 2 pixels de distância que não atinge o raio, tá ligado? Nossa, aí é triste, mano. Aí é triste. É muito triste, cara. É, e isso é uma dúvida que fica, porque, por exemplo, nos jogos originais, nos RPGs regulares, né? Tipo, não que falte Pokébola, mas você tem que comprar ativamente elas, né? E, tipo, e assim, dependendo de como é o seu gerenciamento de itens, você fica sem Pokébola na campanha principal, porque você pode priorizar outras coisas. Se o jogo ele é focado especificamente em você capturar trocentas vezes o mesmo Pokémon, então, tipo, você tem que ganhar muita Pokébola realmente, porque senão uma hora você vai ficar sem. Pra você ficar comprando Pokébola é complicado, tá ligado? Tipo, nossa, é a pior coisa, cara. Porque eu tinha encontrado no Pokémon GO, eu tinha encontrado um Pokémon que não costuma aparecer aqui. Eu tava lá com, tipo, umas 6 Pokémon, vou conseguir, né? Vai dar, né? Eu fiquei sem Pokébola, cara. Essa é uma tristeza mesmo, quando você fica sem nada no GO, porque aí, tipo, porra, você sabe que você não vai conseguir comprar, tá ligado? Não, agora você imagina, aparece um Shiny no Pokémon Let's Go Pikachu, aí você tá sem Pokébola, você olha assim, você já cai aquela lágrima, assim. É, já dá aquela, fica tite, já dá aquela tristeza. É muito deprimente, cara. Mas, por exemplo, esse lance de gameplay que você falou é bem... vai de cada pessoa. Por exemplo, nos jogos, entre aspas, normais, da linha principal de Pokémon, o Tzu, ele costuma comprar mais potion e coisa de healing, né? Tipo, Paras Heal, essas coisas assim. Mano, eu, sem de cada Pokébola, cara. Não, então, é que talvez eu vou me retificar um pouco nesse sentido. É que, por exemplo, não falta Pokébola pra mim, tá ligado? Eu capturo bastante Pokémon durante o jogo padrão. Mas vamos supor, eu capturo um de cada, tá ligado? Eu não tenho que capturar 20 de cada pra fazer o que o jogo pede. Então, se eu tivesse que comprar 20 de cada, a minha grana ia acabar rapidinho, tá ligado? Aí eu não ia ficar conseguindo capturar muito Pokémon e não ia conseguir muito XP, que é o objetivo do... É como você upa, né? Capturando um Pokémon nesse jogo, você upa primariamente, né? Pode falar, Cross, foi mal. É rapidinho. Uma coisa como você comentou, pô, a mina não deu só pra eu ganhar bola e, tipo, XP e tal. No Sun Moon, tipo, em Omega Ruby já rolava isso. No XY eu não sei porque eu não joguei, mas de Omega Ruby pra frente, rolou uma side quest ou outra na qual você era recompensado. Em Sun Moon você ganha dinheiro ou alguns itens, né? É verdade. Então, assim, é muito provável que isso vá rolar no Let's Go Pikachu Eve. E se você não puder comprar Pokébola como nos jogos normais, tipo, sei lá, você tem que ganhar por outros meios, provavelmente as side quests vão ser uma coisa muito essencial, né? Você ganha uma TM, você ganha uma coisa do gênero. Sim. Assim, eu acho que vai ter o pra comprar também. Mas eu acho que não vai ser o único jeito. Eu acho que você vai ganhar bastante Pokébola aí a torta e a direita. Não me surpreenderia se tivesse, tipo, em cada cidade, tipo, um Pokéstop, tá ligado? Literalmente, pra você ganhar Pokébola diária, tá ligado? Não duvidaria que rolasse isso. É, você fala com a Joy, tá ligado? É, alguma coisa do gênero. Tipo, sei lá. Não sei. Eu tô tentando pensar aqui. Que nem quando você entra no ginásio e a partir da quinta geração, que você... Eu não lembro se nos últimos ginásios tem isso. Você não, fala com carinho e ele te dá um item de cura. Era uma fresh water, né? Faria sentido você falar com alguém e te dar 10 pokebolas. É, faria sentido. No XY eu não sei, mas em Omega Ruby você tem a máquina que você compra. Ele não te dá. Sim, sim. Entendeu? Até porque ia facilitar demais, porque o jogo em si já é fácil. É, então. Mas fala aí, Bruno, que eu também te... Agora eu não vou te julgar porque eu tô com um pouco de sono também já. Devo confessar. 4 dias de feira já seguido, todo dia chegando cedo, saindo tarde. Você vai amanhã ainda? Todo dia tem que terminar de ralar lá. Ainda tem algumas coisas pra fazer, algumas coisas pra cobrir. É justo. Vou amanhã pra finalizar e, tipo, sagrar um negócio, sabe, concluir de vez. Tô ligado. Nossa, cara, se eu no seu lugar, eu estaria no Pokémon de novo. Tá aí. Estaria batendo na porta lá, ô moço, o seu Nintendo, deixa eu jogar de novo aí. Sabe o que você faz? Você corta a barba, tira a barba, passa o gel no cabelo, tá ligado? Tipo, rasura a credencial. Fala que é outro tipo, apago lugar. Meia lua, tipo, escreve por cima, meio lua, tá ligado? Meio lua, não, exatamente, meia lua. Exatamente. Meio lua. Lua cheia. Ai, ai. Deixa eu ver se tem... No meia, né, vem do lado do lua, escreve cheia de caneta, assim, nem torto. Exatamente. A lápis. Não é nem a caneta. Vocês têm um bigodinho na foto da credencial. Ai, caralho. Você chegou a usar algum outro Pokémon em batalha ou só o Pikachu? E, tipo, consequentemente o Charmander quando a sua amiga acessou também. Eu troquei e eu coloquei o Bulbasaur pra testar. Uhum. Aparentemente ataques normais, assim. Porque, assim, outra coisa que eu tenho que deixar aqui claro, eu não olhei também tanto, tem 8 minutos, sabe? Sim, não, então, é limitado, tá ligado? Assim, beleza, você entende, mas pra galera que tá em casa, pra deixar bem explicado, o porquê da gente não ter explorado tanto, assim, todas as funções. Você começa a contar a partir do momento que você dá play no jogo. Sim, e aí, só de introdução, você já vai perder 1 minuto. De conversa, você já vai perder mais um tanto. Eu tava, tipo, no botão, assim, que eu nem queria saber da história. Eu tava apertando lá loucamente o Joy-Con, tá ligado? História de coisa. Passou tudo mais rápido. Tipo, o Professor Oak. Olá, eu sou o Professor Oak. Cala a boca! Professor Pokémon. Deixa eu jogar. Mas isso é vacilo dos caras. Devia contar, tipo, após a introdução, né? Tipo, sei lá, ou pelo menos uns 10 minutos após a introdução, né? Faria mais sentido. Aí você, né? Vai ver... Na gringa era desse jeito, no Brasil não, só de sacanagem. Só de zoas, né? Digamos que a gente já tava meio que errado, porque era 8 minutos pra cada veículo de informação. Ah. Foi eu e a Vani jogar o bagulho, então já foi 16 minutos pra gente, tá ligado? E ainda jogaram então de 2, gente... olha só, roubaram os caras, mano, passaram a perna na Nintendo. Privilegiadíssimos. Então, tipo... Essa, tá ligado? A gente já tirou 8 minutos de outra pessoa que poderia ter jogado. Já atrasamos o rolê do cara. Então, apesar disso, a gente não conseguiu explorar muito. Por isso, eu só troquei o Eevee uma vez pra colocar o Bulbasaur. Tempo. E até porque na Viridian Forest, se eu não me engano, eram 3 ou 4 batalhas, sabe? Sei. De trainer, né? Em uma eu fui trocar com o Eevee, na outra eu fui trocar pra um, na outra eu acho que teve até uma que eu queria trocar, eu esqueci. E foi isso, assim, sabe? Não teve muito jeito. Tô ligado. Ficar vendo bag, item, não sei o que e tudo mais. Então não tive muito isso. E na real, na cabeça tava, caralho, 8 minutos, joga. Só vai, né? E porra. Então era um bagulho especial pra mim mesmo, tá ligado? Então sim, eu queria aproveitar o jogo e poder experimentar o principal do negócio. Não ficar vendo detalhezinho minucioso, assim. Tô ligado. O logo da Game Freak, né, Jean? Nossa, eu tinha visto. Você vai me desculpar, mas eu ia ver tudo, mano. Mas eu ia ver tudo, mano. chegar a tela de press start, ou então, seu tempo acabou, senhor. É, tipo isso, né? Não, o pior que... Não, porque o logo da Game Freak não tá... É antes do play, tá ligado? Não contou os 8 minutos. É, eu ia perguntar, mas talvez você... Tipo, isso talvez não desse pra perceber naturalmente, tipo... Isso só vai... Provavelmente só vai dar pra perceber realmente quando a pessoa... Quando a gente comprar os jogos e... Parar e olhar, tipo... Literalmente com mais calma. Mas a questão dos cenários em 3D de batalha. Porque eu tinha visto algumas imagens, principalmente as primeiras imagens, tá ligado? Que, tipo, parece uma... Não sei se era early development, tá ligado? Que, tipo, tem algumas coisas que estão um pouquinho mais mal acabadas. Não mal acabadas, mas estão menos finalizadas, né? Por assim dizer. E, tipo, se você chegou a... tipo, se você no meio da batalha não olhou assim e falou assim, mano, que porra é essa árvore aqui, tá ligado? Tipo, não chegou a ter nenhum estranhamento desse tipo aqui na demo. É, então, no mundo afora, assim, o gráfico tá bem bacana, tá bem bonito. Uhum. A iluminação, pelo menos dentro da Viridian Forest, cara, tá muito lindo, sabe? Aquelas clareiras, assim, que caem no chão. O raio de luz, olha esse raio de luz, olha o ponto A, o ponto B. Tô ligado. O raio de luz, ele tá bem bonito, tá tudo mais. Todo detalhamento, assim, em relação gráfica, tá bem legal. Mas, realmente, na batalha, tipo, essas clareiras que tem, estranho, sabe, o negócio, assim. Entendi. É, não tá bonito do jeito que poderia tá. Realmente, um negocinho de madeira, um cercadinho de madeira, vinha bonita, tá com aqueles riscos meio... direto, assim, sabe, com um monte de risco. Tô ligado. Dá pra você ver que ele tá... No é a textura feita no Paint. Estagiário fez a textura. Estagiário fez a textura e postou lá. É, então. É, aí, assim, eu realmente espero que eles melhorem isso, porque... Não porque eu acho que vai estragar o jogo. Eu trouxe em Ultramon, no 3DS, eu olhava e falava, mano, tá tão pontilhado esse bagulho, tá ligado, que soa. Não tá legal, tá feio o Pokémon, assim. O sprite do Pokémon em 3D não tá bacana ver ele, porque tá bem serrilhado, né? Tem alguns que ficam bem serrilhados mesmo. Então, e aí eu ficava pensando, porra, agora no Switch, né? Tem que tá bonita essa merda. Pokémon tá bonito, mas o cenário não tá tão legal assim. Entendi. E, assim, creio eu, não sou nenhum desenvolvedor de jogos, mas creio eu que dá pra melhorar, né, porra? Não, a gente tem o Zelda Breath of the Wild, que é maravilhoso. E, porra, se o Zelda pode, por que o Pokémon não pode, né? Ah, o próprio Mario também, pô. Mario Odyssey. Verdade. É lindo. Tipo, você. Talvez alguma texturinha aqui ou outra ali, você até pensa assim, pô, a Nintendo deu uma preguiça. Ficou meio preguiçosa ali, né? Mas no geral, tipo, mesmo não sendo hiper HD, tá ligado? Ou sei lá, uma hiper qualidade absurda, ela pelo menos fica redondinha ali dentro do jogo. E eu lembro de ter visto em algumas cenas de batalha, tipo, sei lá, uma. Tipo, a cerquinha que, tipo, chega no final e acaba meio que, sabe, tipo, do nada. É, que nem a gente tá falando aqui, pode não ser realmente uma coisa que vá pro jogo final. Mas, por outro lado, a gente tem que também considerar, não que seja uma desculpa, mas talvez seja a justificativa pra, pelo menos na demo, tá assim, que a Game Freak, ela tá acostumada a fazer um tipo de jogo, né? Pra, no caso de Pokémon ali, de arena de batalha. Que às vezes quando você comporta pro 3D, se você só dá um upscale, algumas coisas vão ficar boas e outras coisas não vão ficar tão boas, né? Então teria que ter um, né? Tipo, um esmero ali pra você dar uma trabalhadinha em algumas coisas pra ficar mais coeso, pra ficar mais redondinho, mais bonitinho e tal. Vamos torcer pra que isso role tenha rolado, né? Desde a versão demo até a versão final do jogo, né? Eu espero muito, cara, porque... É como eu disse, né? Pra ficar, sabe? Porque o jogo vai ficar ruim se não for assim, mas... Claro, claro. Então por que não fazer, cara? Claro, vamos claro. Fazer, ué. Ah, pô, tão pagando. Tão pagando o jogo, tem que... Vamos falar o que a gente quer, né? Não precisa ser exatamente. O Ultra HD 4K, mas também que não precisa ser qualquer coisa, né? Vamos exigir pelo menos um bagulho da hora. Que nem, por exemplo, o que a gente já viu de imagem e um monte de coisa dos landscapes, né? Que você tava falando, do Overworld, né? Tipo, a própria floresta, sim, Vermilion. Porra, Vermilion parece que tá animal, tá ligado? Uhum. Mas aí se as batalhas, que são um ponto alto também, né? Fica meio assim, mais ou menos, né? Aí fica meio triste. Mas tomara que não. Disse assim, o sprite do Pokémon tá show, tá bonito, tá legal, mas uhum. Pô, é o fundo, sabe? Sim, não sim. É porque é o fundo que você tem que deixar largado, deixa bonitinho também. É, deixa com certeza. Deixa top ali. Só mais uns meses aí de trabalho, tá, dá pra fazer. Separa uma galera aí, separa os estagiários aí que estão jogando Digimon e bota eles pra trabalhar. Exato. Opa, deixa eu fechar aqui. Foi mal, gente. Foi mal, gente. Que mais? Tchau, deixa eu ver. Que mais que pode ter de dúvida aqui do negócio. Você falou que acessou o menu em um dado momento, né? Tinha. Sim. Você consegue lembrar quais opções que tinha no menu? Assim, tipo, além da party? Só pra ter uma noção se ela é mais ou menos que nem aqueles já mostraram mesmo, ou se tinha alguma diferença. Não que ela seja muito relevante também, mas é mais por curiosidade mesmo. Ah, não, então, tinha. A primeira opção era a Pokédex. Clássico, né? Primeira opção Pokédex. Show. A segunda, geralmente, era a party, né? Você entrava pra ver sua equipe. Aham. Uhum. Segunda opção que tava a mochila. Tava mochila. Foi justamente que eu entrei na segunda opção, porque eu tava na party na casa. Eu já fui direto pra segunda opção. Entendi. Foi intuitivo. Já não gostei disso. Sacanagem. Foi, tá, não. Tô zoando, enfim. Não, tá, é a mochila. Eu peguei, eu saí e a terceira opção era party. Aí eu entrei na party. É o que é. Assim, até faz sentido, né? Nesse caso, a party tá em terceiro, porque ela fica no meio, né? Da tela. Das opções, né? Tipo, uhum, fica... sim. Mas o toque, né? O nosso toque de 20 anos jogando bagulho com a Pokédex, Pokémon e mochila vai gritar um pouco. Mas é até aí é de boa também, não dá treta, não. Lembrando disso, até por isso que eu não percebi, acho que a presença da, digamos, de um computador de Pokémon dentro do menu. Uhum. Porque realmente, na hora que você entra na. Pelo menos, ó, na Pokédex eu não entrei. Não tinha nenhuma opção de tipo, acessa o computador aqui. Também na hora dos pokémons, quando você clica na party, aparece 3 em cima, 3 embaixo. E também não tinha nada relacionado a algum outro botão, sabe? Entendi. Tava lá embaixo, tipo, aperte A pra interagir, aperte B pra voltar. E aí quando você apertava em algum pokémon, tava tipo, ver o sumer dele, ver esse tipo de coisa. E botar pra fora, colocar pra fora do pokémon. Botar o Charmander pra fora. Saquei. Entendi. Nesse meio do caminho deu pra ver a opção. Duas opções bloqueadas que tinha pro canto. Tava cinzadinho, né? Certo. Não tava colorido. Communicate, provavelmente pra sessão online. E a última opção é save. A última opção é save. Uhum. Realmente são duas opções que não fazem sentido estar disponível no. Na DM, e eles devem ter desabilitado. O ícone que assim ali em cima, Play with Eevee, é ali que você entra pro Pokémon Refresh, Pokémon Nami e tal. Mas se for isso, aí é só o Pokémon Starter. É, aí é só o Starter mesmo. Que refresh que é, mano? Carinho pra Pokémon. Pokémon não precisa de carinho, tem que batalhar. Tem que botar eles pra se matar. Tem que botar eles pra sangrar. É só assim que fica forte. Mas era isso. Eu lembro que assim de Communicate, as últimas duas opções, elas não estavam coloridas, elas estavam cinzadinhas. Tipo, a gente não tinha acesso mesmo, tá ligado? Ah, então, eu acho que se pá, essa imagem eu até tenho no casadocarvalho.net. Se pá, eu até tenho lá. É bem claro que essa imagem é da demo da E3, né? Que é a que eles estavam testando lá. Não, é da hora, mano. Pô, mas eu acho que é uma boa ótica. Mas assim, um overview. Tem mais alguma outra coisa que você queira comentar da demo, que você lembre, que você queira falar aí, ou nem? Ou tá tudo bem? Eu anotei dois pontos aqui. Vamos primeiro pro talvez o mais inacessível pra galera, porque assim, é frufruzinho, tá ligado? É o que a galera vai colocar mais pra tentar forçar a venda da Pokémon Plus. Mas com certeza. Tá ligado? Tipo, que eu acho que é o motivo principal e de você poder colocar algum bicho lá dentro e sair pra caminhar com ele. Uhum. É, quando você tá numa hora de captura com algum Pokémon, rola. Então assim, você segura o A, você aperta lá pra segurar. Tipo, o tempo todo vai estar aquele círculozinho do Pokémon Go, tá ligado? Sim. Mesmo esquema. O Pokémon ele pode pular pro lado, ele pode dar tipo aquela atacada em você que não faz nada. Sim. Que só rebate o Pokémon, né? Isso, exato. Então o que acontece? Você vai apertar o A e vai manter o A segurado. Perfeito. Aí a partir daí você faz o movimento da Pokébola, tá ligado? E outra coisa, se você faz muito fraco, ele não vai. Então você tem que fazer na medida certa. Sim, sim, sim. Certa, tá ligado? Não tem também esquema de bola curva. Eu tentei fazer alguma coisa pra fazer uma bola curva assim. Entendi, entendi. Então você vai jogar e ele vai dar, tipo, outra coisa. Se você joga no Pokémon GO... Você tentou rodar o analógico? Ah, então, também não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Ainda bem, porque não, seria terrível, mas eu pensei nessa possibilidade. Enfim. A demo não fez diferença nenhuma. Se eles vão colocar algo relativo a isso, aí é depois. Então, e aí, no Pokémon GO, se o arco, digamos, verdinho lá, o arco colorido, ele tá cheio e você joga dentro dele... Dentro dele, no mínimo, você vai tirar uma boa jogada, né? Um bom daorinha, um super foda pra caralho, etc. Esse tipo de coisa. Uhum. Se você joga no arco e ele tá muito aberto, ele não te dá nada. Se você joga no arco médio, acho que é tipo do médio pra dentro, aí ele dá um nice. Aí, quanto mais fechando, ele vai dar um great, um excellent, entendeu? Entendi. Então já tem também, digamos, uma diferençazinha do que é do Pokémon GO. E com isso, você ganha multiplicador de experiência pros seus Pokémon. Entendi. Da hora. Da forma que você capturou o bicho, já que não tem doce, né, não tem os Kens. Ele tem, mas não é igual, né, no Pokémon GO. Né? Aliás, eu tô falando bosta, porque isso aí não muda isso. Isso daí muda a XP que você vai ganhar, né? Então realmente, tipo... Ele dá um multiplicador de experiência que você vai ganhar pra cada bichinho seu. Sim, é o que acontece. A experiência, ela é dividida entre os pokémons que você tem ou ela é partida igualmente? É meio que, vamos supor, assim, eu lembro de uma cena que a gente ganhou 52 XP. Aí é 52 pra todo mundo, tá ligado? Entendi. Ah, então é que nem o Experience Share atual. É, tipo isso. Pô, sei lá, pegou 300 de ponto e vai dividir 300 pros 6, não. É tipo, você ganhou 300, vai ser 300 pra todo mundo. Saquei. Interessante. Tem algum rolê de... Eu ouvi por cima, mas eu não cheguei a ver nada concreto. De chains. Eu não sei quantos Pokémon você capturou nesse método, porque tinha pouco tempo. Então talvez você até tenha fugido de alguns Pokémon pra ver. Mas você conseguiu chegar a ver alguma coisa do gênero ou nem? Tipo, você capturar vários Pokémon da mesma espécie. Se isso ia aumentando alguma coisa. Ia dando mais boost, ia aumentando a possibilidade de vir shine, alguma coisa do gênero, ou nem? Ninguém falou nada também, nada disso, nem nada do tipo. Não, em relação a isso ninguém falou nada. No caso, a Vani, que jogou antes de mim, ela ainda capturou uns 3 pokémons. Entendi. Tipo assim, como a gente não tinha visto ninguém indo pro final da Viridian Forest, a gente decidiu... eu falei, Vani, já que você capturou uns bichos, e eu tinha capturado, eu não lembro qual foi que eu capturei, acho que foi um Psyduck. Uhum. Mas eu falei, já que eu capturei já um aqui, já batalhei, eu vou até o final da Viridian Forest pra ver o que acontece, né? Sim, sim. Vai que de repente a gente tem acesso ao final da rota e chega em Pewter. Então. Né? Vai que. E pra tentar fazer algo assim no estilo. Foi isso, assim, a gente não tentou fazer nenhuma chain do tipo. Porque o tempo também é curto, né? Complicado. Exato. Tem alguma informação aqui, por exemplo, já que ele é que nem o Pokémon GO, tem alguma coisa, por exemplo, seu Pokémon é dessa altura, desse peso? E aí, Tem. E assim, tinha uma galera, assim, pra informar, porque acho que isso já virou informação pública, mas acho que nem todo mundo tava sabendo e tava uma galera se questionando. Porque tinha uns bichinhos com uma luzinha azul e uma luzinha vermelha em volta. O que acontece? Tem o mesmo esquema que você falou, da variação de altura e de peso, né, do bicho que tinha no Pokémon GO, agora vai ser no jogo. Então, quando ele tem uma luz azul em volta dele, quando você entra na batalha desse bicho, vai aparecer uma mensagem, tilt time, tipo, pequenininho demais, né? Sim. E quando você, tipo, entra numa batalha gigante, aliás, com ele com a luz vermelha em volta, é a mensagem exata, mas aparece que ele é grande pra caramba. Sim. E é isso, a diferença da cor em volta do bicho é relacionada ao tamanho dele. Nada demais, né? Parece que é algo especial, mas grande bosta. Eu não sei se isso vai ter alguma influência em batalha ou se é só do GO. Porque isso seria muito legal ter influência em batalha, não agora, mas tipo a futuro, tá ligado? Tipo, em golpes que utilizem o peso do Pokémon, tipo, sei lá, tem o... Agora não vou lembrar nenhum, mas tem uns golpes que fazem isso. Mas poderia ter variações. Tipo, vamos supor, um Body Slam de um Pokémon mais mais maior, né? Ele poderia ter mais, realmente dar mais dano. E essa é uma mecânica interessante pra adicionar na oitava geração. Ah, então, eu prevejo uma situação. Vai ter um fator social que vai ser o seguinte: o pessoal resetando o jogo até conseguir um Charmander Extra Large e um Metapod Extra Large. Metapod Extra Large, certeza. Mas eu veria muito fácil, tipo, os starters não tendo esse rolê, tá ligado? Tipo, em próximas gerações, se isso for mantido. Mas enfim. Ah, pelo menos mas então... que fechou, eu imagino que não, né, cara? É. Eu acho que esses dois não tem como, não tem. Acho que não, mas. É. Eu acho que vai ser padrão os dois. Eu sei que o Pikachu e o Eevee iniciais, eles são melhores em status do que os outros. Os outros regulares, eles não aprendem as putaria toda que os Eevee e o Pikachu aprendem. Tem status regulares e os starters, eles são mais parrudos mesmo. Que é pra você. Porque você não deve ter tentado fazer isso. Eu também talvez não tentaria fazer isso, mas é. Tirar o Pikachu da party, porque eu acho que não é possível. O Pikachu ou o Eevee da party. Eu acho que não dá pra tirar isso em time. Não. Como a gente não tinha acesso a nada de mudar party, então não tinha como mesmo. Eu acho que nem. Ah, mas é meio sacanagem isso no poder, tá ligado? Ah, é a vida, né, mano? É porque ele é o seu amigucho, tá ligado? Eu acho que no Yellow também não dava pra tirar ele da party. Dava, pô. Tenho certeza. No Yellow dava. No Yellow dava? Dava sim. Eu nunca tentei tirar ele da party, tá vendo? Pra que eu vou tirar o Pikachu da party? Ele tá me seguindo sempre, mano. Ele é muito meu amigo. Por que eu vou tirar o meu amigo da minha equipe? Hein? É por isso que você ainda tá aqui, Cross. Sacanagem. Caralho. O maluco demorou 10 horas aí pra jogar o Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Sacanagem. Eu agradeço. Só o pessoal. Tô zoando, mas enfim. Um ano. Eu não acredito que esse jogo é de 2013. 2014. É um tempo do caramba, né, mano? A minha desculpa é que é de 2013 no Japão, tá ligado? Não, mas saiu no mundo inteiro. Saiu no mundo inteiro. Ah, putz, eles pararam com isso. Eles pararam com isso em XY. Oh, galera que parou no DS é foda, né, mano? Essa galerinha do DS aí. Ah, tem uma galera que não jogou, não é. A gente zoa, mas tem muita gente que não conseguiu migrar pro 3DS, tá ligado? E essa galera também talvez não consiga migrar pro Switch. Aliás, se essa galera talvez fosse até melhor, ao invés de comprar um 3DS, comprar um Switch. Não o seu caso, Cross. No seu caso é bom você comprar um 3DS. Mas a galera que não tem, tipo, capacidade nenhuma de fazer isso, tá ligado? De tipo, ou é isso, ou é isso, ou não é. Nunca mais, tá ligado? Até porque assim, tipo, sei lá. Né, naquele parênteses que a gente tá entrando agora. Tipo, XY, pra mim, sinceramente, não é um dos melhores jogos da franquia. Apesar de eu gostar, porque como eu já disse aqui em outros podcasts, mas XY acho que nada especial. O remake de Safira e Rubi também não é algo obrigatório. Tá muito bom, mas você pode pular também. Tem Moon, assim, tem muita gente que também não gostou e também não são os jogos mais incríveis da franquia. Então se você precisar escolher entre 3DS e Switch, cara, vai pro Switch, mano. Já garante o futuro, tá ligado? É, eu não diria que eles são jogos completamente descartáveis, porque eu acho que assim, o XY dos. Eu acho que de toda a sexta e sétima geração, eu acho que o. Talvez o que mais eu indicaria pras pessoas jogar é o XY. Não é nem Sun e Moon. Eu acho que o que eu mais indicaria seria XY. Ou Omega Ruby Alpha Safira. Que eu acho que a Lola ele é mais aquela barrigada, tá ligado? Ele é tipo. Ele é melhor, motivos óbvios, mas eu acho que ele é mais barrigada, tá ligado? De tipo. É assim, mas ele assim, não adiciona nada de grandioso, tá ligado? Mas XY adiciona umas coisas importantes, tá ligado? Sim. Pra pessoa se atualizar. Se a pessoa puder. Ou XY ou Omega Ruby Alpha Safira. Mas. Mas geralmente o jogo tá interessado no Let's Go não vai ter saco pra jogar jogo mais parrudo, né? É, mas nesse sentido realmente, se a pessoa pega o Switch e joga o Let's Go, tá ligado? Não, eu vou retirar isso que eu disse. Mudei de ideia agora, acabei de mudar de ideia. Não vou colocar no mesmo patamar não, dos jogos do 3DS. Mas é. Mas é muito melhor porque, tipo, todas as próximas gerações. Aliás, todas não, né? Mas a próxima geração vai ser Switch, então muito melhor comprar um Switch agora do que os outros, né? no momento, né? Pra ficar atualizado. Assim. É, completamente. Sim, em relação a alguns pontos que vocês não falaram, mas que eu acho interessante é que... Foram pontos que a gente percebeu durante o gameplay, que eu acho interessante colocar e tornar público aqui. Show. Quando você tá passando no mapa, alguns Pokémon ficam de boa, sabe? Você tá andando ali, ele também tá andando tranquilo. Tem que dar uma corridinha de você, ele dá uma afastada. Arregão. Os Pokémon que, mano, vem pra cima, velho. Os bichos dão um pulo pra cima de você, tá ligado? Então, os bichos agressivos, né? É tipo, você não precisa chegar no Pokémon e apertar um botão pra iniciar a batalha. Aham. Exatamente, encostar em você já inicia. Sim, então, sim. Na hora que esse bicho pula em você, velho, você pode estar querendo correr, o bicho vai pular em você e é isso, tá ligado? Vai começar uma batalha. É. E é até interessante, porque eu queria de repente saber se a gente usando o repel, os bichos começam a se afastar naturalmente, sabe? Eu acho que eu acho que deve ser algo nesse sentido aí, viu? Se bem que eu percebi. Você vai ter repel, então... não tem nenhuma confirmação em relação a isso. Essa é uma boa pergunta. Porque eu vi o Lure já, né? O mochila. Exato. Com repel eu não cheguei a ver, mas é possível que sim, né? Tipo, não tem porquê. Não... Provavelmente o Lure vai funcionar desse estilo. Todos os bichos vão começar a pular em cima de você. Vai ter mais chance de vir. Eles vão começar a correr de você, né? Acho que é isso. É o que eu acho da hora. Eu acho muito da hora. Porque, assim, ficaria muito fácil simplesmente os bichos tá lá e você desviar de todo mundo, tá ligado? Então é da hora ter essa função. Acho que eles já tinham comentado algo do tipo, mas acho que também não tinha sido muito divulgado. Mas eu acho que é uma feature da hora. Porque aí meio que literalmente substitui os aleatórios, né? Tipo, ainda vai ter um ou outro aleatório, porque o bicho vai pular aleatoriamente na sua cara, tá ligado? Eu tô curioso pra saber como é que seria quando você estivesse usando surf. Se eles aparecem também. Então, é verdade. Pelo que mostraram já do negócio lá, tem o Pikachu que vai usar o surf e o Eevee que vai usar o surf na prancha, né? E aparentemente não ficou claro se outros Pokémon vão poder usar, entre aspas, o surf, porque não tem mais o HM Surf, né? Não, mas não é isso que o Cross tá falando. É tipo, se você vai estar surfando e vai aparecer um bicho pra batalhar, tá ligado? Se ele pula em você, dá água, algo assim. Então, mas quando nessas cenas que eles mostraram do Pikachu lá e os caras nadando na água, tem Pokémon na água, tá ligado? Então, tipo, eles vão pular também, tá ligado? Com certeza. Ah, sim, isso é interessante. Ah, tinha que ver como é que seria pra Pokémon Ghost, hein? Pokémon Ghost, é verdade, né? Ia ser da hora. Ele podia chegar. Eu acho que vai ser um esquema meio fantasminha do Mario, tá ligado? Talvez ele suma e apareça, e suma e apareça. É, ele pode, tipo, possuir também. É não que tenha muitos Ghosts também, né? Porque só tem o Ghastly e o Haunter e o Gengar. Né? Só tem o Ghastly e o Haunter, né? Ponto. A gente vai então. Daí, justamente na hora que eu tava, tipo, saí correndo, sabe? Eu virei pra Vand e falei, eu vou atravessar a floresta. Assim, passando pra atravessar, surgiu os Pokémon e os bichos estavam pulando em mim. Eu tava louco pra desviar pra chegar o mais rápido possível. Agressivo mesmo, tá ligado? Tô nem zoando, dá pra você desviar. Mas, tipo, o bicho olha pra você e dá um pulo nessa direção, assim. Sangue nos olhos. Sim, até você, tipo, ficar meio. Abrir uma distância dele, aí ele para de te seguir. Entendi. Assim, é bem engraçado até, é bem legal ver essa animação. Da hora. E acho que se a galera estiver querendo passar por uma zona sem tipo, ter nenhum tipo de encontro assim, vai ser legal. É meio que um negócio de emoção, sabe? Tipo, sai bicho, caralho, sai bicho. É, não, da hora. Você foge desse Pokémon, né? Ia ser muito louco se tivesse minigame pra fazer isso, né? Tem os minigames pra você pegar, né, lá no Go Park, né? Mas enfim. Você falou que tinha duas coisas, né, que você tinha percebido. Era uma era desse do rolê dos Pokémon atacar. Ah, rapidinho, uma coisa que eu ia falar antes, mas a gente mudou o assunto e eu esqueci. Então, na área de captura do Pokémon, você joga, como a gente tava com a Pokéball Plus, né? É outro feature dela, que eu tava falando que era frufru pra vender mais dela. Que é quando você joga, e aí durante a animação dela dá aquela balançada pra capturar o bicho. Você segurando a Pokéball Plus assim, tipo perto do ouvido, você ouve ela fazendo o barulho da Pokébola fazendo blue, blue, sabe? Fazendo aquela barulhinho, né? Ela solta o som relativo àquilo. Sim. Na hora que captura, que faz o. Ela também faz o som. E na hora que termina de capturar, ela faz o cry, do Pokémon que você acabou de capturar. Sim, então, tipo, ele tá chorando de dentro da Pokébola, tá ligado? Eu achei isso muito da hora. Sim, isso é muito bom mesmo. Tipo, pra ajudar na imersão. Vai valer. É, exato. Não é algo que vai valer meus R$300. Sabe? Claro que não. Mas é algo legal que ela faz. Não vale, mas eu gostaria. Vale ou não vale, mas eu queria. Imagina, você tá assim no meio da rua, você pega a Pokébola, tá ligado? Você coloca perto do ouvido de alguém, se ela perceber, dá aquela geradinha. Aí, sei lá, faz o som de um Onix. É, ia ser da hora. Não, então. Assim, como você disse que tava jogando multiplayer com a outra pessoa, como vocês estavam no mesmo mapa, ele dava um zoom out na área ou ele era split screen? Então, o que acontece? O segundo jogador, mano, o jogo ele caga pra ele. É que se foda o segundo player. Ele faz o papel de Tails, tá ligado? É, exatamente. Mano, perfeito. Se fode aí. Tá correndo no maior pau ali e o Tails tipo, nem aparece na tela. Então, tipo assim, se o jogador 2 lá, ele quer ir fuçar em algum outro canto, mas o jogador principal foi em outra direção, você tá andando, e aí de repente o jogador 2 ele é transportado pra onde você tá. É teleportado, né? E é literalmente teletransportado, tá ligado? Ele aparece do seu lado, assim, sim, do nada. Sim. É, eu vi umas imagens disso rolando também já. E é isso, assim, o segundo jogador tá ali só. Ele tá ali pra te acompanhar, tá ali pra te acompanhar, né? Ele é só um suporte. Ele é mais NPC que seus Pokémon. É, tanto que o player 2 ele vai pegar Pokémon da sua party, né? Pra usar em batalha e tal. Ele não vai. Não tem uma party própria, né? Ele é mais NPC exatamente. Do que NPC, porque o NPC pelo menos fica no lugar quando você volta, ele não. É, então, exatamente. Nem pra isso ele presta. Mas é uma boa ótica. É bom ter uma noção legal sobre isso. Uma coisa que eu ia perguntar, você falou que. Eu não sei se você chegou a usar isso ou não, porque você lembra que você falou que você trocou o seu Eevee por outro Pokémon. Mas você falou que tinha o Eevee, que tinha o Bulbasaur, os iniciais de canto, né? E tinha o Pikachu também. Isso. Você tentou. Isso, você colocou. Você colocou o Pikachu pra fora alguma vez ou não? Eu só coloquei só o Charmander pra fora. Só o Charmander pra fora. Não, tá tudo bem. É porque eu fiquei em dúvida se os Pikachus e os Eevee selvagens tinham um Cry ou se eles falavam também, assim como o seu parceiro. Porque eu sei que o Pikachu e o Eevee parceiros, eles falam, né? Mas os selvagens mas eu não tenho certeza. Mas na real, acho que também base no que assim, a gente falam. Tem... Eles falam, tipo... Ah, tipo, o Pikachu ao invés de... Eles falam... eles emitem som que nem o anime, né? Não nesse sentido. Se você chegasse... Não, se você chega falando pra... Eles falam, a primeira coisa que eu imagino é o Digimon, né? É o Agumon. Dai! Não é nesse sentido de falar. São vozes, né? Mas não, não são os cries digitais deles. Eu fiquei nessa dúvida agora, mas dificilmente ia ter como saber isso. Mas também. Assim, sinceramente, tipo, se a gente for pegar tipo, o Pikachu, que desde o XY fala Pikachu, todo então, Pikachu e todo Eevee vai ter o então, a voz mesmo. Seguindo essa lógica, sim, mas é que até então você não. No XY você não ganhava nenhum Pikachu, você não tinha um Pikachu especial, tá ligado? Nem um Eevee especial, assim. Talvez esses pudessem ser, né, nesse sentido, mas não acho também que vai ser, não. O que vai ter mesmo do Eevee e do Pikachu que você tem como inicial vai ser a capacidade de você poder colocar penteadinho e roupinha. É, isso sim, isso é exclusivo deles, isso é exclusivo deles. Novamente, isso é opinião, não tava na demo, isso é o que eu acho. Não, isso, isso foi confirmado, isso já foi confirmado, só os iniciais eles então, têm esse rolê do cabelinho e da roupinha. Beleza, então de boa. Muito bom, muito bom. Qual que era a outra coisa que você ia falar lá? Então, tinha algumas perguntas também que, aliás, algumas pessoas que estavam se perguntando em relação a como os pokémons spawnavam no mapa, né? Certo. Tipo, você vai numa área, você captura todos os pokémons e não tem mais pokémon ali. Na verdade, se você ficar parado, os pokémons eles meio que surgem de dentro do mapa, tá ligado? Eles vão reaparecendo, né? Da hora. Essa graminha, ela dá uma mexidinha e o bicho pula, assim, do nada. Da hora. Então eles vão spawnando sozinho. Não sei se somem do nada também, spawnando, isso eu não cheguei a ver se eles somem. É, mas porque nem dava nada, tempo também. Nem dava tempo, né, pra ver. Eu vou ficar esses 5 minutos lá, gastar meus 5 minutos lá olhando o Pokémon ver se eles despawnam, né. Mas tá assim, não, mas da hora. Talvez eles despawnem também, né. Tipo, porque senão, vamos supor, o bicho ficar lá pra sempre é muito fácil também, né. Aí dá um senso de urgência, né, tipo, o bicho vai andar ali um tempo e depois ele vai embora. Interessante pra fazer, né, já que é Pokémon GO paralelo, claro, com esse jogo. No Pokémon GO o bicho fica ali um tempo e depois ele some. Exato, exato. Até pra Shiny também, porra, Shiny. Porque já apareceu a imagem dos Shiny aparecendo aí no Overworld, né? Então, você corre, né? Viu o Shiny, você corre. E o bichinho colorido, você vai lá. Senão some. É que assim, eu não sei como eles vão fazer. Mas já pensou se você ver um bicho Shiny? Você tá caminhando, do nada, spawna um bicho do seu lado, ele pula em cima de você. Você perde, né? Na hora, né, que você sai da batalha, o Shiny sumiu, caralho. Isso ia ser muito foda. Ia ser muito frustrante, mas ia ser muito da hora se desse. Ia ser a nova versão da horda de Geodude se explodindo. Pode crer, né? Horda de Zanguzi com o Seviper Shiny no meio. Da hora também. A vida. Tristeza. Ia ser a nova a versão disso 2.0. Atualizado. 2018, 2019. Da hora. Tem alguma outra coisa que você ia comentar desse rolê aí? Ah, cara, acho que dos pontos que eu tinha pra ressaltar era só isso mesmo. Só. A gente tá 2 horas falando aqui sobre... sobre, tipo, sei lá, 8 minutos de jogo, né? Então. A gente conseguiu destrinchar bastante coisa. Mas aí, qual que é a minha questão pra você? O que que você achou do jogo? Você como, né, pessoa que joga desde o começo da... Não sei quantos que você entrou, né, na franquia, mas... Há muitos anos você já joga, tal, você tá acostumado aí e tal, há muito tempo, pelo menos há mais de 10 anos aí, eu tenho certeza que já tá. O que que você achou de Let's Go Pikachu Eve, da demo, pelo menos aí, dessa sessão de Viridia? Eu saí do teste, e eu saí também conversando com a Vannis e tudo mais, e eu gravei os stories falando que, cara, o jogo é o service, tá ligado? E não no sentido negativo. É, porque a galera também, às vezes você fala fanservice, a galera leva no sentido negativo. Claro. Mas assim, eles fizeram um negócio, um produto pra agradar os fãs, tá ligado? Uhum. Se você é da galera que olha um pouquinho e fala, ai meu Deus, eu tinha aqui fofinho e te malia, cara, vai, sabe, você vai morrer de fofura nesse jogo. Porque, porra, a cena de entrada de batalha do Pikachu e do Eevee correndo no braço do treinador dentro da área de batalha... Na intro, né? É sensacional, é lindo, tá ligado? É maravilhoso. Tudo bem que assim, vai ser lindo nas 15 primeiras vezes que você vê. Depois você tá cagando e às vezes vai até encher o saco. É, depois acostuma. Querendo, né? Não, querendo ou não, é bonito, tá ligado? A animação de batalha, de ataque, tá bem bonito. Uhum. Variação muito grande de ataque, assim, pra gente testar também. Mas tava interessante o pouco que a gente pôde acompanhar. Apesar do ataque flying do Pikachu ser meio escroto. Os balões é meio treta mesmo. O cara que, mano, ele tira os balões da bunda, aí ele começa a flutuar e ele cai na direção do bicho dando um tackle, tá ligado? De onde que saiu? Aí ele deu um tackle em... Por que isso é flying? É exato, tá ligado? É escroto, mas enfim. E assim, porra, o Eevee falando e boy, é fofo pra caralho. É exato. É muito foda mesmo. Eu gostei então, muito que eles fizeram esse rolê do Eevee também. Falando. Muito bom. Momento legal. Fofinho. Então esse tipo de coisa, tá ligado? Dá aquela conquistada, bacana. E assim, como eu já disse também nos vídeos que eu tinha gravado, eu entendo a galera que tá revoltada que o jogo não vai ter habilidade, que o jogo não vai ter isso aqui, aquilo, outro, blá blá blá, não vai poder carregar item. Mas assim, mano, é a essência de Pokémon. Tipo, você quer a essência de Pokémon? Que é você capturar os bichos, batalhar, chegar na Elite 4 e ser o campeão, você vai ter, tá ligado? Então, melhor. Isso, exato. Isso você vai ter, e pra mim, sinceramente, é que importa. E, porra, tá sensacional o jogo, tá bem legal. A mecânica, a gameplay tá bem fluida, tá ligado? Sim. Pelo que eu percebi, tipo, não tem mais a questão de andar. Depende do quanto você segura pra frente com o analógico. Acho que assim, a gente tava com o Pokéball Plus que, mano, tem 2 botões, tá ligado? É, também tem essa, né? Não é nada muito específico. Pokéball Plus, ela só tem dois... ela só tem 2 botões? 2 botões. Caralho. Lógico que tem na frente dela, tá ligado? E aí quando você aperta ele, é o A. Como é que você pausa? Ele pega o papel analógico e o botão de confirmação. Então, a pausa também é o botão que você usa pra voltar os bagulhos. Ou seja, é o Start e é o B ao mesmo tempo. Nossa, meio... feroz. Pois é. Feroz. Tipo assim, o que você precisa de interação, você aperta o analógico. O que você precisa de resto, você aperta o botão pra assim. Entrar no menu e pra voltar no bagulho, você aperta o botão em cima dela, tá ligado? Entendi. Que doido, não? Sim, pois é. Eu achei até estranho na hora que eu tive que mexer lá. Mas é até de boa, assim. É intuitivo, tá ligado? Não sim, tem sim, como claro. Você errar. Sim. Bem, é isso, assim, o jogo pra mim tá bem bacana. Como eu já disse, o gráfico dá pra melhorar a parte principalmente dentro da batalha e deixar tudo bem retinho, porque fora da batalha, os Pokémon, o cenário também é tudo bem bonito, sabe? Se bem que a gente só pôde ver a Viridian Forest, mas tá bonitão, tava bem show, assim. Tá bonitaço. É, tá muito foda. A batalha é a batalha sempre, não muda nada em relação a isso. Uhum. Acho que assim, realmente o que vai fazer diferença na hora da batalha são as habilidades que não vão mais existir nesse jogo, pelo menos. É, acho que o grande impacto pra quem tá acostumado com o jogo hoje vai ser... talvez assim... Habilidade. É, a questão habilidade é o que mais... Talvez habilidade que mais eu acho que vai pegar mais, mas ainda assim é pra galera mais nova também, né? Tipo, sei lá, quinta geração pra cá, quarta geração pra cá, porque a galera que jogou primeira e segunda geração vai ser normal, né? Tipo... Exato. Vai ser comum, tá ligado? Vai ser comum não, mas vai ser familiar, pelo menos, né? Exatamente, perfeito. Exato. Vai ser familiar a experiência. É. A gente, assim, eu acho que o Let's Go, no geral, ele tem várias ressalvas, né? Tem vários pontos negativos e vários pontos positivos, né? Que a gente só vai ter uma noção real melhor mesmo quando ele sair. E, eventualmente, a gente vai fazer uma análise aqui, né? no cast também e tudo mais. No site vai sair review também do jogo, quando ele sair, né, obviamente. E aí a gente vai poder também ter uma noção melhor mesmo do negócio. Isso é mais uma ótica em cima da demo, do que tinha disponível, né, na demo. Mas, pelo que você tá falando, então, é... pelo menos o cara que sabe o que tá, pra onde tá indo, né? Sabe mais ou menos o que esperar do jogo ali. É um feedback positivo, né? Tipo, o jogo tá da hora. Ele tem alguma coisinha ou outra que poderia ser melhorado, mas tá bacana, né? Tipo. Tá tranquilo. Foi até o que eu comentei, assim, com a galera que tava lá. Tipo, mano, você tem que entender a proposta do jogo. Se o jogo já tá te falando, cara, a gente não vai ter habilidade e a gente não vai ter item, sabe? Aliás, o Pokémon não vai carregar item. Isso. Já entende que ele não vai ser focado no competitivo. O competitivo, então, claramente não é o foco do jogo. Então, a partir daí, você pode traçar o que você espera do jogo. Se você falar que ele é ruim porque ele não tem isso, mano, você não pode falar que um jogo, tipo, digamos, é ruim porque, sei lá, God of War é ruim porque você não pode dirigir um carro com o Kratos, tá ligado? Não tem. O cara tá assistindo, o cara joga. Pega um God of War esperando um Need for Speed, né? Tudo bem que a gente colocou de uma forma muito contrastante. São gêneros literalmente diferentes, né? Mas é mais ou menos que nem, vamos supor, o cara pegar um God of War 3 e esperar a mesma coisa de um God of War novo, né? Tipo, é uma nova plataforma, é um novo. É o mesmo, mesma franquia, mas é uma nova ótica sobre o jogo, né? Tipo. Isso, exato. Então, que talvez nem vá ser seguida a risca a futuro, né? Tipo, tem como a gente saber também o que vão fazer. Pra mim, assim, tudo bem que eu já tava animado com o jogo, mas a demo, ela cumpriu o papel de corresponder todas as minhas expectativas. Me fez olhar e falar, cara, isso aqui tá bom, isso aqui tá divertido, sabe? É, com certeza. Apesar de ter mudado uma mecânica com outra e tudo mais. E cara, se satisfaz o seu coraçãozinho, considere spin-off, vai lá, fala que é spin-off. É, exatamente. Mano, mas tudo bem. Pô, tá ligado? Eu posso só ser sincero numa coisa desse rolê do Let's Go. Eu acho que nesse sentido de, tipo, tirar algumas coisas e tal, até a ponto de algumas pessoas preferirem considerá-lo um spin-off, é que a Game Freak, ela perdeu um pouquinho a oportunidade de fazer uma experiência definitiva em Kanto atual, para que a galera que não cresceu com o Kanto apreciasse melhor a região. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente hoje em dia falando mal de Kanto, porque a Kanto é uma região pequena, porque Kanto é uma região com uma das mais fáceis, não tem uma história boa, tipo, então ela tem... Let's Go Pikachu é fácil pra caramba, né? Então, e aí o Let's Go, ele vai por um viés muito saudosista nesse sentido, de cortar muita coisa, e aí só reforça essa ideia dessa galera. Então, muita gente provavelmente não vai nem querer experienciar esse jogo, por ele não representar necessariamente o que ela prefere nos jogos hoje em dia. Então... eu acho que eles perderam um pouco a oportunidade de apresentar Kanto de um jeito melhor. Porque eu gosto de Kanto, porque eu comecei com Kanto. Então eu tenho um apreço pela região e sei as qualidades dela. que eu não consigo necessariamente convencer uma pessoa hoje em dia a gostar dessa região, porque ela tá muito datada realmente, né? Tipo, em 2004 eles tentaram dar uma melhoradinha lá, mas ainda assim ficou meio mais ou menos. Não foi o melhor que eles fizeram. Não é um Omega Ruby Alpha Safira, tá ligado? No Firehead Leaf Green, é o primeiro remake, etc, etc. Então eu acho que nesse sentido, eu entendo a galera que não, talvez não vá querer jogar esse jogo. Mas eu acho que é uma experiência diferente, no mínimo. Tipo, talvez se você espera uma experiência regular, você tá indo na, meio que no viés errado aí do rolê, né? Seu jogo tá em 2019, né? Vai sair ano que vem. É, tipo, a galera já prometeu que é um jogo que, tipo, não vai ser levado a sério. Assim, pra complementar o que você disse antes, perde a oportunidade de refazer uma experiência nisso, tanto pra galera pra apresentar pra um público novo, também como pra gente, né? É, que claro. Acompanha isso desde o início. A experiência que eles de uma façam de Sinnoh, ele é um remixão. É, só vem isso, Sinnoh. Tá, tipo, mano. Só vem. Esperar que, tipo, seja uma versão Ultimate de canto com tudo que tinha de possível dentro da franquia, mas, claro. Enfim. Tinha que ser canto mais todas as outras regiões, tá ligado? Exatamente. Tudo no jogo. Pois é, meu sonho, inclusive. Mas, assim, se a galera não quis fazer desse jeito, quis fazer uma pegada mais, mano, se divirta do que com tudo, então, porra, pensa que você vai comprar o jogo pra se divertir, quer comprar por isso, não compra, mas você falar que o jogo é ruim, se você ainda nem jogou, e analisando uma proposta que o jogo não vai ser, que ele não quer se vender como... É, porque em nenhum momento eles venderam nesse sentido, né? Em nenhum momento eles venderam nesse sentido. É, então, mas vai ser um jogo ruim, porque não vai ter competitivo. Não, cara. Ele tem um competitivo, e como ele pode ser sem isso, tá ligado? Se na real mesmo, a maior parte, assim, eu sei que eu vou estar meio generalizando e talvez você que esteja ouvindo até se ofenda com isso que eu vou falar. Não estou ofendendo ninguém, na verdade. Muita gente não joga pelo competitivo, né? Tipo, e aliás, muita gente do competitivo não joga pela história também. Então, lógico que tem a galera do meio termo ali que joga pelo competitivo e pela história. E gosta de tudo. Mas tem gente que só compra o jogo pra jogar o competitivo, tá cagando pra história. Aperta o A sem ler os negócios. Exato. Pra bridar os Pokémon, pra usar, sei lá, às vezes tem uma galera que usa o PK Rex, que usa outros negócios, não sei o que lá, sei lá, sei lá. E tem a galera que só, que é o meu caso, por exemplo, que é o que joga pela história. Pela história, entre aspas, né? Pra curtir a jornada ali e tal, capturar, não sei o que lá, conhecer as novas espécies e tudo mais. Que não tá muito aí pro competitivo. Eu acho que eu tendo a gostar mais do que essas outras pessoas, porque essa proposta é mais enviesada nesse sentido, né? É a região, é tipo o visual, tal, você capturar os Pokémon. Quest, né? Side quest, exatamente. É, ele tá mais rico como cidade. Uma coisa que os jogos de Pokémon têm feito de Black White pra cá foi dar mais vida ao jogo, não aos NPCs, a região como um todo. Porque, por mais que Heart Gold Soul Silver seja um jogo muito bom, dele pra trás, era quase que, tipo, tanto faz, sabe? Você faz tudo aquilo que você tem que fazer, você pega os itens que estão escondidos, passa pro próximo. Eu tô jogando Sun Moon, cara, todo Poké Center que eu paro... Dá vontade de falar com todo mundo, né? Dá vontade de falar com todo mundo. Não, tipo, eu por padrão já falo com todos os NPCs, independente do jogo. Independente se for Pokémon, qual versão de Pokémon. Sim. Ou outro jogo de RPG. Mas, mano, a coisa mais da hora que eles colocaram foi o coffee shop lá. Nossa, isso é animal. Mano, sempre, eu vou duas vezes, uma de dia e uma de noite. todo Poké Center. Sempre que eu entro no Poké Center novo, eu faço isso. Eu vou uma vez de dia, uma de noite. Porque o cara chega o cara da Hair Candy, da Cassia Cone, dá itens de outras regiões. Ele dá Pokébin pros Pokémons. É muito da hora. Então, é a recompensa por você explorar a região, né? Isso é da hora, mano. É. Isso, pelo que deu pra ver, vai estar também no Let's Go aí, de uma certa forma. Sim. Isso é da hora. Sem contar que, por mais que tenha gente que só curta o competitivo, o jogo em si não foi feito com esse viés, né? Ele não foi feito pra ser um jogo competitivo. É, ele tem o fator competitivo, mas eu também acredito que esse não é o... Foco. O grande foco, Não é o determinante. Na verdade, eu não diria nem que é competitivo, porque provavelmente é um negócio tipo... Cara, é pra você jogar multiplayer e desafiar seu amigo, é isso. É. Não, assim, competitivo até tem, porque tem todo o lance de ver, tem os movesets, que é tipo... Tem coisa que às vezes vai sair um pouco do balanço, mas tem coisa que é muito balanceado, tá ligado? Mas até tem um quezinho competitivo ali, mas é mais o multiplayer mesmo, é mais o... Inicialmente é o multiplayer, exatamente. Leva isso muito pro lado competitivo, mas na real, tipo, faz parte da mecânica de poder do Pokémon, né? Sim. Essa questão de ver. Tipo, não é algo exclusivo do competitivo, é algo que também então, afeta ninguém. Então, não afeta, né? Não afeta, velho. Afeta. Você passar com o IV e EV zerado, você não vai nem saber, tá ligado? Não, hoje em dia até sabe, mas é assim, pelo menos por muito tempo. Aliás, a pessoa quando entra na franquia, ela nem sabe disso, né? Tipo, hoje em dia até sabe, mas até, sei lá, a quarta, quinta geração, isso não era tão bem difundido, tá ligado? É, pois assim, o que eu digo é que a galera vai se preocupar mais com isso no competitivo, porque aí você pode explorar o máximo de potencial do seu Pokémon. Exatamente, é o máximo. Mas assim, mas afeta no in-game, como eu digo, no cálculo de dano que vai ter, em relação se a sua nature tá batendo com o tipo de Pokémon assim, que você quer pra dar o máximo de dano, entendeu? Tecnicamente ele afeta, lógico que ele afeta, tipo, em questão de números, mas você pegar um Pokémon, você passar da Elite Four, passar do Champion, você vai estar, sei lá, se você upar 10 levels acima, foda-se, tá ligado? EV e IV, na prática. Sim, nesse sentido, na prática você não vê tanta diferença assim como você vê no competitivo, porque no competitivo esses pequenos números eles vão fazer uma grande diferença. Mas no in-game elas não fazem, não tem o mesmo impacto, é nesse sentido que eu quero dizer. Eles fazem diferença, lógico que eles fazem diferença, mas não tem o mesmo peso, né, nesse sentido. Isso, claro. Então assim, acho que pra finalizar minha opinião sobre isso aqui, tipo, é um jogo que eu vou jogar. E provavelmente vai ser mais um jogo da franquia que eu vou gostar, porque, cara, é Pokémon e eu curto Pokémon. Com certeza. Eu curto a mecânica de jogo, eu curto colecionar os bichinhos, sair capturando de tudo. Eu sou também, assim, não mais porque eu parei um pouco de jogar Pokémon GO. Pokémon GO até um tempo atrás, provavelmente eu volte depois. Porque é um daqueles aplicativos que me faz, tipo, às vezes ter vontade de parar e de repente me faz ter vontade de voltar a jogar. É, ainda mais agora que vai. Eu acho que sim. Ainda mais quando entrar a quarta geração, o cara é 4. Eles adicionam de novo, dá mais vontade de. Adicionam mais bichos, dá mais vontade de voltar a jogar, né? Fizeram o teaser do Milton, né? Do Milton, exatamente. Do Milton, sim. Então, assim, provavelmente é o tipo de jogo que eu vou gostar, cara. E, assim, eu realmente foi agora falando, pô, esse jogo é ruim. Calma, cara, se você depois jogar ele quando sair, eu não gostei, eu acho o jogo ruim. Aí beleza, tá ligado? Mano, se é pra isso, eu também acho The Witcher ruim. Mas eu joguei The Witcher pra falar que tá ligado? É justo. Aliás, essa é uma coisa que eu... Aliás, é meio bizarro, porque eu gostaria muito que tivesse uma demo pro público final, tá ligado? Do Let's Go. Pra, tipo, a galera entender, tá ligado? Então, essa altura do campeonato eu não sei, mano. Já estamos no meio de outubro. O bagulho sai, tipo, literalmente daqui a um mês, tá ligado? É dia 16 de novembro, né? Sai literalmente daqui a um mês. Eu não sei se eles vão lançar agora uma demo. Seria muito legal se eles lançassem, porque eles estão fazendo bastante tour, né, pra lá fora, né? Aqui é foda-se, né? Então. Lá fora eles fazem bastante tour pra galera testar e tal, mas... Porque aqui, querendo ou não, tipo, eu até entendo um pouco do Rage, porque é caro, né, velho? Não é barato também, né? Sim, né, então. Pegar um jogo... Eles não falaram de preço lá, não, né? De quanto vai sair. Não, não falaram. Mas provavelmente vai sair full price, né? Tipo, $60, provavelmente. $30, Então... É aquela facadinha, né? Exato. Não, e pra gente vai ser tipo... Vai ser dois rins. Ah, 200. Vai ser o rim esquerdo. É shop ou é 400 conto de cartãozinho, tá ligado? E aí é realmente foda. E assim, realmente entendo se de repente vou... Ah, porra, não curti, não quero esse jogo agora, não, sabe, vou esperar o de 2019. Aí, porra, você tem toda a razão. Agora você fica dando um hate. É, o hate pelo hate eu acho... De ódio, tá ligado? Porra, calma, cara, para, vai viver uma vida, tá ligado? Vai pagar umas contas. Vai, sei lá. Vai pagar uns boletos. Por isso eu tô com uns boletos aqui pra pagar. Tô até triste. Mas enfim. Pede pra pagar os seus, tá ligado? Paga os meus boletos. Exatamente. Exato. Me faça feliz. Sei lá. Enfim. Mas é isso, cara. Tá, mas da hora. Eu pô, agora eu quero comprar mais ainda. E eu acho que o jogo tá divertido toda hora, tá bonito, tá tudo, eu curti essa porra, eu quero muito e que venha logo, velho. Só tem. Eu tô empolgado, porque eu gosto dessa premissa aí. Eu gostaria que tivessem, tirando talvez, salvo talvez pelas habilidades, pelos held items, eu gostaria que todo remake fosse nessa vibe. Aliás, tem outra coisa que eu gostaria muito que eles fizessem, mas eu sei que eles, a Game Freak não, é meio murro em ponto de faca, às vezes a gente fica pedindo coisa pra eles. Mas o lance das Wild Battles, a única coisa que eu gostaria muito que eles fizessem isso nesse jogo e eles não vão fazer, e em próximos desses mods, é você dar as duas opções: captura regular ou captura logo. Você poder habilitar isso nas opções, sei lá. Mas o encontro pode ser decidido do jeito que é, tá ligado? Sem ser o encontro aleatório. Faz todo o remake, faz assim, daqui pra frente. Faz daqui a uns anos o de Joto desse jeito também, que eu compro no dia. Mas enfim, eu tô empolgado pra esse rolê. Eu acho que vai ser divertido. Talvez meu braço canse só, mas eu tô empolgado. Esse é um ponto negativo, porque eu não posso falar muito porque eu joguei 8 minutos. É. Mas realmente, depois, cara, de 2 horas, sabe? Como a gente às vezes costuma pegar pra jogar o jogo direto, então. Nossa, vai ser foda. Isso vai ser um ponto negativo, provavelmente. Então, tipo, porque assim, tem rotas que são curtas, encanto, e tem rotas que são mais longas, né? Por exemplo, a Exato. Monte Lua é relativamente longo. Mas talvez a gente tenha repel, né? Bom, tomara que tenha repel aí, porque vão precisar. Por exemplo, a floresta, você passa uma rota sim e uma rota não, tá ligado? Capturando vários bichos, aí às vezes até é relativamente de boa. Depois você só volta pra ficar capturando o bicho e upando, tá ligado? O Monte Moon vai ser um zumbate pro bloco, mano. Vai ser. A caverna vai ser azul, tá ligado? Aquele que viu aquela cena da galera nada. Que fez mod de Skyrim com 1000 dragões no céu, vai ser aquilo só com um Zubat pra cima. Exatamente. Exatamente. Então eu tô rapidinho, sabe? Acho que a floresta, pelo que eu senti, né? A floresta de Viridian, ela tá um pouquinho diferente do que ela era tanto no Red e Blue e Yellow, etc. Então ela tá um pouquinho diferente. E tem alguns itens, eu acho que tipo, em alguns cantos diferentes. Não vou falar que é a mais e nem que é a menos, mas em posições diferentes os itens vão estar, assim, é só isso. Qual item você achou lá? Se eu não falar o item, você quebra minhas pernas. A gente achou antídoto, achou. Qual que foi? Pokébola? Eu me lembro que a gente achou. Sentido. O antídoto realmente tem, acho que tem um ou dois antídotos. Tem um hétero oculto e tem, acho que, uma poção. Mas não. Imagina se fosse o randomizer, mano. Tá lá. Vou pegar aqui esse item aqui. Aí aparece, sei lá, tipo, uma. Eu não sei, cara. Aparece o que é item. É um Voltorb, tá ligado? É um Voltorb. Então ele começou a falar um bagulho, ele tipo, fez uma consciência e. Ah, sei lá. É porque na primeira geração não tinha tanto item assim, realmente. Não tinha. É. Hoje em dia você pode até colocar, sei lá, uma. Sei lá, uma. Lustros Orb, tá ligado? Dos bichos lá. Ou sei lá, é uma gema. É que o lance do randomizer, ele vai ficando melhor a cada geração que passa, mano. Você chega em Heart Gold Soul Silver, é insano lá. Eu tava fazendo Black de Black White, mano. Black White é louco, mano. Black White é muito bom, cara. Bom, não, mas eu estou otimista aí pelo bagulho. Vou pegar também. Sim. Tem que pegar, né? É a vida. Exato. E bom, a gente encerrou aqui os nossos papos sobre o Let's Go aí, né, a demo, né, que teve disponível lá na BGS. E a gente teve opiniões aqui meio que, não vou dizer formadas, mas a gente tá em vias de, né, até porque o jogo sai pouco menos de um mês aí. Se você está ouvindo no futuro, como comentamos no começo desse episódio, você pode até comentar aí, deixar aí nos comentários se a gente errou muita coisa, do que a gente estava achando, se você concorda com o que a gente previu aí do que poderia acontecer, se tinha alguma coisa diferente da demo para a versão final, não sei o que lá, deixa aí nos comentários. no nosso site casadocavalho.net. Tem aí, lá na parte de baixo, tem todos os podcasts que, aliás, tem os últimos, os podcasts mais recentes, e tem lá todas as guias também lá dos podcasts pra você acessar lá e ouvir todos os outros programas também. Ouve lá que é sucesso. Uhum. E não deixe de acessar nossas redes sociais também, né? Porque tem o facebook.com/casadocavalhocast, que a gente publica todos os podcasts por lá e as últimas notícias também. Temos o twitter.com/casadocavalho ou instagram.com/casadocavalho. Esqueci o último aí. É o YouTube. Eu tô com sono já. youtube.com/casadocavalho e twitch.tv/casadocavalho também. Todas as nossas redes lá, a gente publica de vez em quando algumas coisas em cada uma, e é isso aí. Mas segue principalmente aí o Facebook e o Twitter, que a gente publica mais coisas por lá. E pra ficar de olho nas novidades também, quando sai, vai ser, nossa, final de ano vai ser muito louco, porque vai ter muita novidade de Let's Go aí. E a gente vai ter provavelmente muito conteúdo sobre esses jogos pra você acompanhar. Acompanha também as redes sociais da galerinha aqui, do Bruno e do Matheus Cross. Fala em suas redes sociais aí, amiguinhos. É só chegar lá, Facebook, Instagram ou Twitter, / me deixa desenhar. E é isso aí. Eita aí, da poltrona. Eita aí. E o Bruno? E o meu é praticamente sempre, tipo, no Facebook, se vocês quiserem me adicionar lá no perfil pessoal, vai lá facebook.com/BrunoHAssis, Assis é A-S-S-I-S, vai lá, pode adicionar de boa, aceito tranquilo. Show. E no Instagram e no Twitter é Bruno Assis, só que aí o Assis é A-S-S-I-Z. É, só muda no final, que ao invés de S é um Z. Zzinho no final. Exato. E aí, se vocês quiserem acompanhar também o conteúdo que eu produzo, é no Sobretonando, facebook.com/sobretonando e youtube.com/sobretonando também. É, logo mais, inclusive, teremos novidades em relação ao Sobretonando aí pra galera. Novidades. Já acompanha a Casa do Carvalho e o Sobretonando, então vai ter umas novidades. Exatamente. Chutepolas, novidades. Muito maroto. Enfim. Só aproveitar aqui então o finalzinho pra agradecer, né, a galera da Meia Lua, que sem eles realmente eu não teria conseguido testar. Com certeza. E se eu não tivesse conseguido testar, a gente não teria feito esse teste aqui. Exatamente. Testezinho dentro da gente e sem poder espalhar o hype também pelo mundo. Exatamente. Muito obrigado aí a galera. E vamos fechar umas parcerias aí. só pra deixar claro, se o jogo for ruim, a culpa é deles também, porque a gente fez cast. É verdade, é deles da Nintendo. Eles estão armando pra nós. Ah, vai ser top. Vai ser topíssimo o jogo. Enfim, no mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Até.